Essa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o único camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Já pensou, hein? Já pensou se a arte não tivesse barreiras? Dia 8, ou seja, hoje. E, aliás, é daqui a pouquinho que a Samsung vai fazer uma projeção que vai deixar o prédio do Museu do MASP de um jeito que você nunca viu, sem barreiras, sem limites, que nem o novo Galaxy S8. Você poderá ver algumas das principais obras do acervo do MASP e ainda vai poder curtir uma performance ao vivo de um dos maiores DJs do mundo, o Alok. Não vai perder, hein? Daqui a pouquinho aqui na Avenida Paulista, em frente ao MASP, Samsung Galaxy S8, sem barreiras, sem limites. Unbox your phone. Energia 97. Na verdade, está começando aqui a edição do Estádio 97 na Energia 97. Claro que em breve, mas muito em breve, tem a abertura nova do estádio. Aliás, estava conferindo. Cara, que sensacional que é a abertura nova do Estádio 97, que você vai conferir. É muito boa mesmo. Acho que semana que vem já deve estar no ar aí, tá bom? Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol e McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar o Estádio 97, senhores. Boa! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, hein, Dodô? Boa tarde, é nóis! O quê? Então, tem uns pessoal aí que precisa tomar sol, viu, seu Bento? Por quê? Que tá com a coxa branca, viu? Tá com a coxa branca. Tem o pessoal que tá, né? Caramba, velho. Nossa. Pô, passado, né, Bárbara? Olha a crise. Mano. Aí, tá por aí, mano? E aí, Dodô? Por enquanto você tá. Beleza, né? Irmão? Por enquanto você tá por aí, né? Tô sim. Tá certo. Tô aqui, tô na área. Tá bom. Quer tá falar certo. Deixa eu fazer o seguinte, ô, seu Bento. A gente vai começar aqui com os times, né? As agremiações. Começar com quem? Quem joga hoje? Quem jogou ontem? Ué, sei lá, o senhor que escolhe aí. Vamos começar com o Corinthians, então. Vamos começar com o Corinthians. Tá aí, mano, tá aí. Boa, Bento, isso aí. Vamos lá. Meu Deus, hein? Ontem, olha só, hein? Mais uma exibição, hein? Ô, Bento. Fala aí. Vamos falar do time que é a referência do futebol brasileiro. Tudo bem que tá líder. Eu quê? Referência não, né? Ô, mano. Lógico que é. O tic-tac, inclusive Domênico Gato, primeiro gol do Corinthians ontem, ouso a dizer que será o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Qual? Qual gol, mano? Pô, o primeiro gol do Corinthians, do Marquinhos Gabriel. Golaço, mano. Primeiro, golaço, velho. Primeiro gol. Você é louco? Parecia Alemanha contra o Brasil, velho. Calma também, mano. Calma, mano. Ô, mano, quem tá com a gente hoje é o Benedetti. Ah, o Benedetti tá aí hoje. Santista. Ah, o gordinho sensual. Que gordinho. Esse gordinho. Mano. O Santista mais gordo. O gordinho que eu sensual. O apelido dele na internet. Mas é isso aí, cara. Líder aí, diga. Líder do campeonato. Ontem 5x2. Teve um pânico ali no começo do segundo tempo. Dois gols do Luiz Fabiano. Aí logo veio aquela famosa ducha de água fria. É. E o hoje, pra completar aqui, o Botafogo tá muito perto de anunciar o atacante Luciano. Ele tem contrato até o final do ano com o Corinthians. Sim. E o Corinthians tá analisando um jovem aí, né? O Emerson Santos, zagueiro. Ele interessa aí, o cara, ele agrada o nome, mas estão vendo aí se dá pra contratar. Ô Bento, primeiro, com relação aí à contratação do Emerson Santos. O Emerson Santos é bom jogador, cara. No Botafogo ele também não teve muitas chances aí também, mas é um zagueiro promissor, não é nada do outro mundo, aí tá longe de ser um Chicão, de ser um Gamarra, de ser um Pablo, mas é um jogador que eu acho que pode servir sim, principalmente nesse contexto que o Corinthians tem aí, que quando não pode jogar o Balbueno, não pode jogar o Pablo, tem sempre que entrar o Pedro Henrique, que é um garoto também, e se não jogar o Pedro Henrique, o Corinthians vai ter uma dificuldade ali na zaga, cara, então é legal você começar a pensar nesse setor, e a diretoria do Corinthians está contratando sim. Agora, com relação ao jogo, Bento, o bagulho é o seguinte, mano. Carille é meu pastor e nada me faltará. O cara é o discípulo do Tite, velho. Ô, mano, nenhum momento você duvidou. Ô, o bagulho é monstro. Ô, Domérico. Você tá louco, mano. Duvidou de quem? Duvidou, mano. Você tá maluco, só pode ser isso. Do Carille? Imagina. Não, na hora do Motinho, jogo. O ano passado com a diretoria do Corinthians. Imagina, o Luiz Fabiano marcou como nunca e perdeu como sempre. O maior freguês do Corinthians esse prego aí. Mas sempre faz gol, né? Impressionante. Então, sempre faz e sempre perde. Então ele continua assim. Com relação ao time do Corinthians, no primeiro tempo o Corinthians conseguiu abrir uma vantagem muito boa aí. Marcou logo no comecinho da partida, depois lá para os 30 minutos o Jô também fez o segundo gol. E ali eu achei que o caixão do Vasco estava fechado. Mas depois, aí no segundo tempo, o Corinthians deu um mole danado. Logo com 2 minutos o Vasco já tinha empatado o jogo. Foi um apagão que o Corinthians teve ali que não pode cometer, cara. Porque você pega um adversário que talvez tenha um pouco mais de qualidade, é uma vitória fácil que está nas tuas mãos aí que você deixa escorrer pelos dedos. Então o time do Corinthians precisa ter um pouco mais de atenção, tudo bem, não estou tirando mérito aqui do Luiz Fabiano, que fez 2 bonitos gols ali, o time do Vasco que pressionou, tentou e conseguiu empatar o jogo, mas na boa, cara, não pode dar essa bobeira. O time do Corinthians aí tomou ontem, Domênico Gato, no jogo contra o Vasco, sim, o dobro de gols do que tinha tomado até agora no Campeonato Brasileiro. Então não dá para admitir esse tipo de situação, mas é verdade, o Corinthians tinha tomado um gol. Então o Corinthians precisa estar um pouco mais atento. Mas o time do Corinthians, o contra-ataque, velho, isso é louco. É difícil parar, velho. Parece tsunami. Ah, é verdade. Sabe tsunami, Domênico? Quando vem o tsunami, sim, por exemplo, o mar ele recolhe, depois ele ataca. O Corinthians é igual. Ele se encolhe e depois na hora que ele sai com tudo. Ele sai levando tudo que tem pela frente, velho. Mas também o Breno, hein, velho? Nossa. Deixa eu aproveitar aqui, mano. E já apresentar... tá querendo queimar o Breno, né? Tava queimando. Ele está se queimando, velho, sozinho. Deixa eu aproveitar e apresentar aqui o Thiago Silva. Ele é estranho no Ninho, também é corintiano, mano. Ele tem 37 anos, analista de TI. Mora lá em Itaquera, lá. Do lado do estádio, Thiago. Opa, Dudu. Boa tudo tarde, bem? Galera. Tudo bom? Fala, Thiago. Boa tarde. E aí, Thiago, beleza, mano? Você mora pertinho do estádio? Onde você mora ali? Pertinho, cara. Eu abro minha porta e eu caio no gramado. Ele chama Thiago, mas ele é mais conhecido como Alex Mineiro. Lembra Alex do Alex parece, Mineiro? Parece. Cara do Alex Mineiro. Parecido com o Alex Mineiro. Jogou nada no Grêmio, mas tudo bem. Newton, lembra? É verdade. Ah, o Renilton. Ô, Thiago, mas você tá aqui como estranho nem porque você foi o primeiro a fechar no dia que teve a promoção no fechamento do resort, não é verdade? Isso mesmo. E você conseguiu ligar lá e foi o primeiro e tá por esse motivo aqui. E como é que tá? E esse Corinthians, cara? Ninguém para, não? Não tem como, né, Dudu? Tá difícil, hein? Né? Você acha que vai ganhar o campeonato assim? Não, já ganhou, né? Como assim já ganhou? Vai ganhar. Eita, botando uma mala. Calma, 5 rodadas só. Nossa, mas ô, Dudu, tá surpreendendo todo mundo. Não, surpreendeu, tá mesmo. Acho que tá surpreendendo até os corintianos. Não, você esperava, fala sério. Ninguém esperava isso. Eu não esperava. Eu esperava, como ninguém. Ah, você, como ninguém. Mano, para, vai. Que imagina, eu dei uma jorrada em vocês aí no Campeonato Paulista. O Corinthians pega os clássicos que fez, estão de brincadeira. Mano. O Corinthians passou o bambu em todo mundo. Mas tá maluco, Mota. Como eu não esperava, você é louco, filhão. O corintiano não esperava, mas essa é verdade. Quando você começa a jogar com os outros times do Brasileirão, você fala assim, será, velho? Acho que fala, é que ele não vai ter coragem. Será? O Campeonato Paulista é o estadual mais forte que tem. O Corinthians nos clássicos aí não perdeu pra ninguém. Eles venceu 4 e empatou 2. Vocês estão loucos, cara. Mas é verdade, é fato. Inclusive, eu não sei porque vocês estão criticando o ouvinte aí, ele tem razão. A maior parte do campeonato já passou. Só faltam mais 33 rodadas. O campeonato tá acabando já. Só 33, nossa, quase nada. Só falta mais 33, velho. Agora é só administrar, mano. Já tá tudo no nome. Uhum. Mano. Agora mais duas rodadas lá no meu quintal. Duas rodadas. Quantos Bumps e quanto Cruzeiro? Bumps é teu pai, safado. Bumps é o caramba, safado. Vou dar um tapa nessa careca aí, você vai ver só. Não vai bater nele, não, hein, mano. Bato. Respeito o segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Tá certo, é só isso. Só isso, vamos ao tricolor agora que hoje tem jogo. Hoje tem jogo. Hoje tem jogo. Hoje é aquele jogo pra deitar, seu bem. Eu também acho. Pra deitar. Inclusive, coloquei um monte de atletas da sua equipe no joguinho lá. Você vai estar assim na torcida? Inclusive o técnico. Mas, vamos lá. Tem duas dúvidas aqui, Motinha. Vamos lá. Vamos ver se é pertinente. Goleiro, Renan Ribeiro. Sim. A primeira dúvida aqui é Lugano ou Militão? Então... Né? O Lucão vai, né? Certeza. Então, é Maicon e o Lucão. E aí a dúvida é aí, né? Quem que você prefere, Mota? Eu prefiro o Lugano. A sempre, né? Então, beleza. É um mito, né? Que ele é bonitinho, né? Não, o tonto, lindo. Ele é bom. Ai, ai, ai. Ô, sua besta. Ó, É meio campo, vem aquele quadrado, né? Ô Leco, renova, pelo amor de Deus. Sim. Aí vem Thiago Mendes. Sim. É, Jusilei, Cícero e Júnior Tavares. Boa. Aí vem o Marcinho. Certo. Lucas Prato. E lá na ponta esquerda, ó. A dúvida. Três podem aparecer. O Tomás, o Michael Suel, que já tá pronto para jogar. Já? O nome dele é Michael. Michael Suel. Não, agora é só Michael. Não, é não como pode tá na mudar. É verdade, ele mudou não, na não camisa pode, dele, não, tá não escrito pode. Michael. Não, não pode. É verdade, ele foi não, apresentado com essa camisa. Já tem o Michael no time. É, já tem Michael. Então. É. Agora vai ser Michael. Nada. Ou Wellington nem, que após um, né, um tenebroso... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? O Ceni vai colocar o Michael. Porque ele quer ver como é que é a ligação dele com o Prato, que eles jogavam juntos. Michael Suel. Né? Então eu acho que ele vai fazer isso. Pode eu ser. Acho que ele vai testar. Pode ser. Até o Michael Suel falou sobre isso, né? Que a ligação dele com o Prato, que eles jogavam juntos. Então, como apareceu no bid, tá relacionado, eu acho que vai ele. Até pra sentir, né? Porque de repente, velho, se entrosar mesmo. Porque é aquela história, o Prato sofre muito ali na frente. Porque o Prato é o cara que volta. Cara que busca jogo, tá difícil a meia, é alguém servir ele. Então, é o cara que, pô, você tem um cara que já jogou com ele, sabe como ele se posiciona e tal, e é diferente, eu acho que o Ceni vai colocar ele. Porque o Tomás aí ficou meio assustado, né? Então, vamos ver. Agora, sim, algumas notícias aí do São Paulo. O Galatasaray, né? Dizem que fez uma sondagem pelo Cueva. Estaria disposto a pagar 10 milhões de euros. Vende. Caraca. É. Você acha, Motinha? Vende ou não? Não. Cueva não. E porque é muito difícil achar o meia. A polícia, Benedetti, hein? Cuidado com a polícia. Ah, a polícia, aí, cuidado aí, mano. E descobriram o mano aí. É, mano. Você já tá fazendo besteira aí, mano. Tem pior que eu tô passando aqui. Você nem chegou aí, perto do Alemão já. Eita, então. É, olha, tô aqui na linha amarela, tô indo pra linha vermelha. Ainda bem que você tá de blindadão aí, pode ir na boa, né, mano? Então. Pega nada, mano. Ó, minha blindagem é divina, velho. E o São Paulo já respondeu só pela sondagem que não vende o Cueva. Realmente o São Paulo não pode se desfazer de um jogador desse, porque é o seguinte: é muito difícil repor. Mas se o cara quer ir. Mas é muito difícil. Que nem tem informações, parece que o Thiago Mendes falou, eu quero ficou ir. Putinho. Ficou putinho, então, quer aumento. Então, mas o cara fica aí no elenco. Pô, mas o cara não assinou, velho. Mas o cara não assinou, acabou de renovar o contrato com o São Paulo. Assinou. Não faz 2 meses que o Thiago Mendes renovou com os contratos com o São Paulo. Tem que ficar, velho, então não assina. Fala, ó, não, assinou, eu vou esperar uma proposta aí. Mas a grana é boa pro tricolor também, né? É, mas a questão é repor, não é a questão que tem é... Tem o Wesley lá. Putz, nossa, velho. Nossa. Wesley. Olha, e mais uma notícia aí, né? Tá com essa novela do Centurion. Centurion. Você gosta, Centurion, aí lá. Centurion. Centurion. O elenco do Boca, né? Tá fazendo uma pressão pra que o Boca fique com ele, né? O elenco? O elenco pediu pro cara ficar. Ah, então algo tem, viu? O cara deve ser bom de grupo. Ele é bom de rolê, viu? É. Certeza. E aí, a China... Tá certo. Interessada no Centurion, o Shadow do Luneng. Pô, pra nós vai ser ótimo, vai ser esse bom. Pode vender. Tá uma China, hein? Né? No mínimo 7 milhões de dólares vem pro São Paulo. É. Né? Então, aí vale, hein? Então bom, os caras, lógico, e esses caras aí, vai lá e paga, né? E tem mais uma aí, tem um menino da base de São Paulo, que tá na seleção, e tava com a seleção agora no campeonato aí, Marquinhos Cipriano. E aí, velho, os caras tão loucos atrás desse moleque, chamado... O Mônaco já tá sondando, juro, velho. Os caras, o moleque quantos fez 2 jogos. Quantos anos ele tem? Ele é novinho, ele é acho que é sub-17, sub-18. Velho, os caras já estão atrás do moleque e já vão mandar o representante pra conversar com o São Paulo. Olha só, velho, os caras já vão buscar. É, mas vai ser um David Neres 2. Né? Vai ser um Vinícius. Agora, tem uma outra informação que eu vi agora há pouco, que o São Paulo contratou o atacante do Avaí. Denilson. Denilson! Conhece? Foi ontem, o Marcinho. Denilson. Esse aí também, velho, vou falar uma coisa. Ah, vamos ver como é que vai dar, né, velho? Fala, moleque, tem 21 anos. Denilson é ele era do Granada, né? Ele tá emprestado. Como é que ele seja uma bomba, né? É, ah, toma. Sensacional. Granada. Boa, boa. Entendeu? Boa, seu Bento, ó. Gostei. Então, RG não vai. Boa. Pô, 10, 10. Eu, 10, velho. Eu tô aqui 10, representando 10. A RG, o Ale. Coitado do RG, né? Se o Ale assim, tivesse aqui, ele fazia aqui. 10 pra isso? É pra isso, é. Então é hoje o São Paulo tem obrigação aí de bater no Vitória, velho. É o time, esses times aí não pode perder em casa pra esse cara, não, velho. Ô, Mota, aquele time que você olha na tabela e fala assim, pô, é agora, né? É agora, tem que deitar, né? Tem que deitar, é obrigação. Tem que ganhar. É obrigação, é obrigação. Mota, e a lei do ex, hein? E a lei do ex? Por que quem tá lá? Chiesa. Ah, para, não. Ô, Smigo, para, Smigo, pô. A lei do ex. Vai, você tá louco, Smigo. Virou Smigo. My precious. Vai, vamos lá. Ai, ai, estádio 97, na energia 97, ai. Senhores. Em nome aqui de HDI Seguros e de Bate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, hein? Jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nome de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Exeg, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E eu vou falar de extra logo de cara aqui, olha. Tá ouvindo a alegria da torcida? Olha só. É, meus amigos, torcida eufórica, são as ofertas campeãs do Extra Gol. Os melhores preços para você encher a geladeira de alegria com a sua cerveja preferida e fazer um brinde com os amigos para cada gol do seu time. Olha as ofertas que sensacionais. Ó. Cerveja Budweiser, lata, 269 ml, leve 3 caixas por apenas R$1,92 a lata. Tá barato, hein? Tá barato. Opa. Cerveja Brahma Chopp, lata. Eu 269 ml. É, o seu Bento gosta. Então, olha, seu Bento, levando 3 caixas, paga por latinha R$1,59, hein? Preço bom. Outra cerveja boa, cerveja Brahma, né? Brahma Extra Lager, garrafa 355 ml, leve 3 por apenas R$2,13 cada. E mais, hein? Pepsi ou Guaraná Antártica, pet 1,5 litro. Leve 3 por apenas R$4,45 cada. É, meu amigo, você merece extra economia. Torcida brasileira, mas beba com moderação. Estádio 97 aqui na Energia 97. E o Benjamin já vem com o recado da Fricô, né? Fala de Fricô aí, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97! Santos! Let's go! Rapaz! Vamos lá. Pera aí. Ah, não, vai ter o gracejo, não? Hã? Por quê? Até a hora que fizer o gol? É, até acabar, até empatar, por aí vai. Nós pegamos o juiz emprestado. Desculpa, o Palmeiras emprestou o juiz pra gente. Né, mano? O Palmeiras emprestou o juiz. Quando é o Palmeiras? Ah, vai até a hora fazer o gol. E o Domênico? Fala, alemão. Ô, Domênico. Fala, Manu. E fora o acréscimo que foi absurdo, cara, mais absurdo ainda foi a falta que o cara deu. Que não foi nada. Tá brincadeira, velho. Foi nada, né? Eu achei falta. É santista, você vai achar. O que valeu a pena foi o Vitor Ferraz, falou que treina muito. Hã? Está rindo, não, foi aquela falta ali, pelo amor de Deus. Aliás, o que chamou a atenção da entrevista dele, eu sei que é santista, que a gente ficou falando aqui uns dias atrás sobre o pastor. O elenco inteiro chama ele de pastor. O Ricardo Oliveira? Sim. Não, porque a gente comentou aqui um tempo atrás, falou que talvez estava com um comentário né, que por causa daquele lance de muito jogador pejorativo, né? Não foi de forma pejorativa. Não, eles chamam mesmo. Os próprios jogadores chamam ele de pastor. Sim. Mas que gol que o Botafogo perdeu, hein? Perdeu. Absurdo, olha. Perdeu. Então, quem perdeu essa bola foi o tal do Matheus Ribeiro. Sozinho, velho. Mas tá improvisado lá. Cara, ele é lateral esquerdo e lateral direito. Ontem ele jogou na lateral esquerda. É, só porque tem o Zé lá que fazer as duas, ele quer ser igual. Exatamente. Cara, foi. Eu tava no estádio ontem. Olha, foi lá. Quantas pessoas? Nossa, quantos gols? 15 mil. Quase Botafogo, 15 mil. 14 mil. Amassou o Santos que eu tô vendo. Deu, não, dobro, não, né? Calma, Dudu. Olha lá, não, amassou, amassou. Não foi assim, não. Olha lá. Como olha não? Esse gol que perdeu de novo. Esse lance do Pimpão foi exatamente igual o do Diego Souza na Libertadores. O estádio inteiro ficou em silêncio. O cara correu o meio campo inteiro. Porra, velho. E ele errou. Bizonhamente que estocar, olha que defesa, né? Ela tá fazendo só defesa. Vanderlei é o único cara que a torcida grita o nome hoje em dia. É o do Vanderlei. Nem o Renato? Não, ontem a torcida só gritou o nome do Vanderlei. Depois começou a cantar musiquinha de ordem lá, mas nada de. Agora, pergunta crucial pra você: gostou do Leverkusen? Cara, eu não queria que o Dorival saísse. Eu não gostaria que o Dorival saísse. Mas. Já que ele chegou, acho que pode ser uma opção boa. Hoje eu vi a entrevista dele, ele deu uma entrevista no Facebook. Quem gostou foi o Leandro Donizete, né? Não sei por quê. Ele gosta do Leandro Donizete? O Leandro falou Donizete que... quem trouxe foi o Dorival, né? Tem não, até mas... essa... Dizem que foi um conflito lá com os conselheiros porque o Dorival trouxe o Leandro Donizete e ele é agenciado pelo empresário do Dorival. Então teve uns esqueminhas. Não, que ele deu entrevista, falou que é um cara bem brincalhão e tal, já chegou passando um pano aí pro. Legal, brincalhão na concentração é ótimo. É isso aí. Agora então, pra jogar, tá difícil, cara. O time ontem jogou mal, mas é aquilo que o Mota falou. Ontem tinha que aproveitar porque o Botafogo tava com muito desfalque. Então era jogo pra ganhar. Tinha que ganhar. O Santos tava com 3 pontos, então tinha, era obrigatório ganhar. Ganhou aos 50 minutos aí com esse gol. Mas não importa, tem que ganhar, né? Mandrake, não, tem que ganhar. Era jogo de ganhar. E mostrou muito que não é culpa tanto do Dorival assim, né? Não, o time jogou muito mal. O Elano porque geralmente, às vezes, às vezes os caras falam assim, pô, a culpa é do técnico, né? Os caras vão lá no próximo jogo e detona, achou que ia comer a bola hoje, ontem, né? Mas assim, o Elano eu achei que ele fez umas mudanças que a gente pedia pro Dorival fazer, assim, de tirar alguns caras do time. Mas nas substituições ele inventou. Então, por exemplo, ele tirou o Vecchio, que é o cara que entrou no lugar no meio campo para armar. O cara cansou, tá sem ritmo, mas ele colocou o Rodrigão. Então ficou Kaique e Rodrigão, dois centroavantes, no mesmo tempo no jogo. Os dois conflitavam ali. É uma tendência o Elano assumir de vez mais pra frente, porque o Levi fica até dezembro. Eu acho que vai demorar. O Elano, ele mesmo disse que ele não vê... Em não curto quer. Prazo ele assumindo. Ele falou que é a intenção dele, mas ele não tá pronto ainda. Ele tem Benedetti. Que pegar uma bela. Fala, mano. Então o negócio é o seguinte, cara. Depois disso que aconteceu ontem aí, essa atitude escandalosa da arbitragem em favorecimento ao Santos. Agora eu não quero ouvir mais santista nenhum reclamar de 95. Tá pago. Foi contra o Botafogo. Não, é verdade. Tá pago, é verdade. Boa ideia, tá, mano. E foi contra o Botafogo mesmo, né, mano? Mano, vamos ser mesmo Botafogo. Então tá pago o bagulho. Para de chorar aí. Vou falar. Pra pagar aquele lá, foi um título brasileiro, uma final do Campeonato Brasileiro. Pra pagar aquilo lá, tem que ter mais uns 30 lances desse aí pra começar a pagar o Botafogo. Catar, não dá pra comparar. E ô Benedetti, deixa eu te fazer mais uma perguntinha aí. Pode fazer. O negócio é o seguinte, cara, com relação ao Leverkusen. O Leverkusen, ele foi embora antes de acabar o jogo, ou seja, ele não viu o gol. E não assumiu o Santos ontem. É verdade. Pra não pegar trânsito ali, mano. Terceira coisa, ele falou que ele não pode dirigir o Santos domingo porque ele vai estar resolvendo problemas em Curitiba, problemas pessoais em Curitiba. Mas o Santos joga lá, cacete. Por que ele não vai pro campo? Olha, é o medo, hein, mano. Ele não tá pronto ainda. Ele tem que... Ele não tá pronto. Ele é inexperiente ainda. Não tá pronto. Olha no jornal, então. Tem que pegar a lista. O cara vai esperar o quê pra assumir o time? Na verdade, ele falou que quer começar com vitória, então ele vai estrear contra o Palmeiras. E aí, Domênico? Exatamente, mas o jogo... Chegou deitando, hein, Domênico? Não, mas o jogo é na Vila, não é? Vai deixar? O último jogo lá, deitamos. Não dá, né? A estatística prova que o próximo a gente ganha. Calma. A estatística do seu Chico. Vocês não ganham dois jogos. Há pouco tempo atrás. 46 anos. Não ganha o quê que não ganha? Dois jogos seguidos na Vila. Dois jogos seguidos. Olha, mas, há 46 mas, anos. Mas, peraí, o estádio de vocês, vocês têm que ganhar de novo. É lógico, e por isso que a gente vai ganhar. Agora, seu Bento, quem há pouco tempo tinha mais vitória no próprio estádio deles do mais? Era nós. Parabéns, acontece. Tá acontece. Não, não acontece. Não é que acontece, é fato. Aconteceu. E esse jogo é pra levantar o Palmeiras, hein? É, o jogo que vai levantar nós, senhor. Vamos ver. Vamos ganhar do Fluminense e do Santos lá. Agora, os próximos jogos. Vai ver. Eita. Nem você acredita nisso. Não, a cara do Domênico. O Domênico tá meio triste, velho. O Domênico tá meio triste hoje, hein? A cara do Domênico é aquela assim, é. Seu Bento. Vou falar da Naba. Deixa eu falar. Ah, tem mais? Tá bom, já, Santos. Vamos pra Naba. Vamos aí, fala da Naba. Vai, da Naba. Placar do Palmeira de novo. Mas não era o Real Madrid da América do Sul. Gastou tanto. E o único título do ano que acho que deve vir é aqui o de maior placar aqui. Mas não grave isso aí, não. Nem, isso aí nem vale a pena falar. O placar do Estádio 97 informa! Lá em Curitiba. Curitiba 1. Brasil! Palmeira 0. Pelo menos não foi 6, né, Domênico? 20 anos que não ganha lá do Curitiba. Tem uns tabus, hein, Domênico? 15 anos do São Paulo no Morumbi, 20 anos do Curitiba e do Fluminense sábado na Arena. Tem tabu? E aí, Dodô, qual é a desculpa dessa vez? Calça roxa lá, tá borrada, hein? É. Fala da Naba, porra! Olha, antes aqui, deixa eu passar o placar anual do... Anual já, o placar? Temos aqui, estamos no meio, no meio do ano. Acho que nós estamos liderando, hein? Passou, é isso, olha aqui, Paulo? O líder. É Palmeiras nós? Com 9 placares. Já? Caraca, velho! Aí nove? Temos o Santos ali, ó, 9 também, os dois. Caraca! Isso aí, Benedetto. A contagem tá errada. Não tá contando. Aí temos aqui, ó, o São Paulo com 8. Mas calma, mas para. Calma, terceiro, calma. Se o mundo acabasse hoje... Pensa um pouquinho. Não, mas isso você fala pro mano que não vale. Então não vale pra você também. Não. Acabou o ano ainda. Não, mas vale. Mas olha... Hoje pode ser 9, hein? Não vai. É, mas pode. Não, pode olha, ô mano, e surpreendentemente... Surpreendentemente. Só 3. Do Corinthians. Só 3 placares do Corinthians aí. Mas é fala. E o do Vieira? Quantos do Grêmio, seu Bento? Ah, 14. A gente não fez. 14. 15. Nenhum, não perde, seja mentiroso. Nenhum. É que não, a gente não faz. Não, é do Novo Hamburgo. É porque é o maior de todos, não precisa fazer. É tão insignificante. Fala aí, faz. Fala, seu Bento. Ah, do meu hoje bateu um desespero, né? Desespero? Hoje... Quem desesperou? Você ficou nervoso. Contratado. Ô, seu Bento, deu um desespero aí. De novo contra-ataque. Segundo informações, Richarlison, atacante do Fluminense. Joelinton, ex-atacante do Sport. Wesley! Joé, a gente tem medo, velho. Olha, então, Domênico, tá aí porque nos atacantes lá não tá funcionando muito, né? O ataque também tá inoperante do Palmeira. E não sei não. Você acha que é o caminho esse aí atrás, já trazer o Richarlison aí? Não. Afinal, teve picharo lá ou não? Não é antigo que tá rolando na internet, ô Domênico. Por isso que eu tô perguntando. É porque assim, tem aquela piada. Imagem do ano passado. Aquilo é piada pronta. Do ano passado pronta, não, daquele do há 2 anos atrás aí. Aquilo é piada pronta. Quando a coisa tava ruim, né? Agora tá bom. Olha, um time de. Um ataque de 50 milhões não fazer gol, hein? Mas ontem não jogou, né? Mas não tinha três times, não tinha três times. Não é desculpa. Então vamos falar dos três times que todo mundo falou no começo do campeonato aí. Peraí, tá passando um avião aqui, peraí. Não, o mano que tá com a gente lá. A verdade é uma só, eu até mandei lá no grupo, né, seu Bento? Mandou. Eu mandei no grupo lá dizendo o seguinte, não, como mandou? Ele nem tá nesse mandou? É o grupo dos palmeirenses. Ah, dos Palmeiras, pensei que era do estádio. Do palmeirense ele fala, No nosso, do estádio ele não aparece, bom. No do estádio, quando o time perde, eu nem apareço. Entendi. Eu mandei aquele... Não, aí ele esperou acabar o jogo. Aí é que tá. Aí acabou o jogo, ele manda contra o Inter. 300 mensagens. Se aquele X você mandasse... E ontem. Acabasse o Palmeiras perdesse, aí eu nem ia. Aguentar saldo de Fluminense aqui não dá. Velho. Como? Tem Fluminense aqui enchendo o saco. Que Fluminense? Você é freguês esse Fluminense aí. Vai enchendo o saco, Nelton. Fluminense. Quero dizer o seguinte, o Palmeiras começou com um volume de jogo até muito bom. Eu entendo que foi um volume de jogo bacana com relação ao começo do jogo de ontem. Isso até os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Tava indo bem, tudo... Tava levando a crer que o Palmeiras abriria o placar. Mas aí o Palmeiras tem aquele negócio de não ter o matador, né? Palmeiras está sofrendo com esse negócio de não ter o jogador que faz gol. Sim. O jogador que deveria fazer essa função seria o Borja. Borja. Aí depois você coloca o William, né? Você coloca alguns jogadores que poderiam fazer essa função. O Borja não estava ontem porque foi escalado lá para a seleção dele, do país dele, foi defender o país dele. Então não estava, não poderia jogar. E Dudu quando... machucado. Dudu também estava machucado e o Dudu não é o cara de fazer gol, né? Não é. Você vê que o Dudu faz pouco gol, ele mais... Ele serve mais de garçom do que fazer gol. O Coritiba começou a ganhar meio de campo do Palmeiras e começou a vir pra cima, né? Tomou um sufoco, mas o Prass fez algumas defesas interessantes, né? Pegou uma bola de falta ali, hein, Domênico? E esse lance é que o cara perdeu esse gol inacreditável, já tava 0x0 o jogo ainda. Essa hora já tava... Esse foi o segundo tempo, né? O cara embaixo do gol chutou pra lateral. Aliás, já tá, acho que já tava 1x0 aí, não tava, seu Bento? Aí? Acho que já tava 1x0 e esse gol aí que eles já tava 1x0 também. Esse gol aí, mano, que eles perderam, o último gol lá que o cara perdeu lá na... De frente, né? De frente, já tava 1x0 pro Coritiba. Exatamente, era pra matar o jogo e não conseguiram fazer esse gol. Perdeu um gol incrível, né? O Palmeiras pouco produziu, pouco vem produzindo. Muita gente colocou aí o time do Palmeiras como... Ah, tem time A e time B. O time B, se jogar o Campeonato Brasileiro, chega a disputar título. Analisando hoje, e analisando por tudo que fez nos seis primeiros meses, nós estamos em junho, hein? Tudo bem que teve um treinador, tal, que foi o Eduardo Batista, e depois mudou agora, recentemente está aí o Cuca, que tem o mesmo número quando ele chegou no Palmeiras. Por incrível que possa parecer, o Cuca tem o mesmo número quando ele chegou no Palmeiras. Os cinco primeiros jogos do Cuca foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O ano passado foi igual. Então a gente tem mais um limite pra xingar. Não é limite, acho que não tem limite pra xingar. Acho que o torcedor ele fica desesperado quando ele vê um time que ele, taticamente e tecnicamente, ele é superior até a alguns times que estão por aí, a muitos deles, inclusive, ao Coritiba é. Tem lá refugo lá, velho. Ó, tem o Thiago Real que jogou. Refugo. Thiago Real jogou Kleber no Palmeiras. Gladiador. O Thiago Real tava deitando lá na lateral, cara. Tava fazendo umas coisas. É o Rio do Cara de Cavalo. Rio do Cara de Cavalo. Henrique em São Paulo. Porra, cara. É tudo. Presta atenção. O Coritiba é um time que tem lá vários refugos de times aí que não foram utilizados nos times e foi pra lá. E acaba sendo utilizado lá e dá certo. É e incrível. É um time que vai ficar são no meio times... da tabela pra baixo. É, eu sempre tá lutando pra não cair, né? Agora sim, jogou mal, vem jogando mal. A gente passa a acreditar que tem alguma coisa estranha no elenco do Palmeiras, porque não é possível que um time nesta pegada e com salários em dia, recebendo tudo certinho, os caras vão fazer essas pataquadas que estão fazendo aí. Ele tem mexido muito, né? Até por questões... O Cuca tá tentando achar um time ainda, quando não tem aí os seus times, quando não tem os seus jogadores que são os famosos... considerados titulares, né? Colocou ontem o Felipe Melo na função que o Moisés fazia ano passado. Exatamente. E foi bem. Foi bem, o Felipe Melo. Hã? Esse é um grande erro, cara. Se você parar pra analisar, o Felipe Melo nunca foi e nunca será um meia de criação. Você tem que colocar ali pra fazer essa função. Aí o Rafael Veiga, eu não sei o que o também Cuca acho. Tem contra o moleque, que o cara não joga. Se não joga o Guerra, tá na cara que o substituto imediato tem que ser o Rafael Veiga. Ou até o menino lá, o Johan, né? Até o Johan lá. Johan, entrou bem ontem. Johan entrou, né, mano? Não, entrou bem, mas não... Entrou. Mas pouco produziu ontem, né? Agora, então eu coloquei no grupo que eu chego até a ter minha dúvida com relação a esse elenco de ser um elenco que você fala assim, não, elenco é bom pra caramba, BBB. Eu acho que o Palmeiras tem um time de 11 jogadores muito bons, quando tá o time titular, muito bom. E com alguns reservas que podem entrar no time. Mas dois times, eu honestamente olhando tudo que tá acontecendo aí, duvido. Porque olha, todas as vezes... E aquela pergunta, né? Qual é o time... Todas as vezes... Número um. Não, o número um a gente já tem uma noção. É, mas tem uma noção. O Cuca não. Ah, o Cuca tem uma noção, sim. Acho que ele tem uma noção. Não vai mudar muita coisa do que era, Mota. O Cuca não vai mudar, por exemplo, Felipe Melo e Tietê e Guerra. Ele não vai mudar. Não vai mudar. As dúvidas que possa vir na cabeça do Cuca, que eu acho, são as laterais, que ele ainda não tem fixo se o Jean vai ser lateral, se o Jean vai ser meio de campo. Se joga lá o, por exemplo, o Mike. Mas ele coloca o Felipe Melo de zagueiro. Se joga o Egídio, se joga Zé Roberto. Sabe? Não, os zagueiros acho que ele já tem na cabeça dele que é o Edu Dracena e o Mina. Acho que na cabeça dele são esses caras. Talvez o Luan, que veio do Vasco. pode ser esse cara que vem aí a fazer uma função no lugar, por exemplo, do Dracena. Um Luan e um Mina. Mas a dúvida é isso aí. O time titular, eu acho que ele deve ter um time titular na cabeça. Ele deve ter sim. Ele tá tentando testar alguns jogadores. Agora, o que é ruim é quando o Palmeiras não tem alguns dos principais jogadores, que foi o caso ontem. Por exemplo, vai, Dudu, Borja, Mina, o Edu Dracena também não jogou. Os laterais não jogaram, nem Jean e nem Zé Roberto. Quando acontece isso, aí você vê o que acontece aí. É um time totalmente perdido, né? Perdido em campo, um time que parece que não treina. Eu falo isso. Parece que o time titular, o titular treina forte e o reserva não treina. E o pra sair errado? Aí você tudo. Fala assim, não, mas o titular sempre joga com reserva. Tudo bem. Só que o treinador, ele poderia dar uma atenção também ao time reserva, quando você tem um elenco desse nível, de você, por exemplo, parar a jogada e mexer no reserva. Não só no titular. Não, com certeza. Para o jogo e fala assim, ó, o titular, ó, você fez uma jogada errada, não tem que ser assim. Aí quando acontece o contrário, também parar. Falar, ó, você tem que se posicionar assim, com os reservas. Como você tem que jogar com a intensidade. Dos dois. Por exemplo, tá treinando o titular A contra B, você tem que te treinar o B na mesma intensidade que você treina o A. Claro. Pra você ter um time competitivo. Porque se acontece isso aí, por exemplo, 6 jogadores, 5 não atuaram, é um Deus nos acuda. Tomar sufoco de Curitiba. Desculpa, é inadmissível. Você pode falar o que você quiser. O Palmeiras pode jogar Curitiba aqui, lá. Tem que ganhar aqui e lá. É o jogo que você espera na tabela. Empatar, né? Ou você quer jogar com quem pra você ganhar? Pois é, o Vasco, que o Corinthians pegou ontem, pelo menos tem nome. Você tem que temer. Né? Você tem que temer. Porra, você pega aqui, ganhou do Vasco. O Palmeiras ganhou do Vasco. Lá é um jogo difícil. Claro. Pode ganhar? Pode ganhar. Mas é o Vasco. Então, assim, o Curitiba, gente, é médio. Desculpa, o Curitiba é time médio do futebol brasileiro. Não é pequeno, mas não é grande. Não, é um brasileiro, né? Times médios, você tem que tentar ganhar aqui e lá pra você ganhar campeonato. Senão você não vai ganhar. É. E dos pequenos tem que bater na cara aqui e lá. É. Ou no mínimo empatar lá. Inadmissível perder o jogo pro Curitiba. Desculpa, com o time que tem, com o elenco que tem, com o dinheiro que foi investido, é inadmissível. Tem que ter vergonha na cara. É isso, vergonha na cara. Cada um desses jogadores que ontem tinha que sair cabeça baixa, pedindo nada, desculpa pro torcedor. E eu não tô vendo isso aqui não, hein? E outra, o presidente do Palmeiras, você tem que ter pulso, porra. Tô ficando com saudade do Paulo Nobre, hein? Juro por Deus, tô com saudade do Paulo Nobre, hein, ô Gagliotti. Sabe por quê? Não acontecia isso, cara, com o Paulo Nobre, sabe? Não tem essas coisas. O cara é meio, sabe? Você não vê ele falando, né? Gagliotti. Você não vê ele falando, né? É, vamos lá. Não é assim, não, cara. Tem que ter pulso forte, presidente. Vai lá e chega junto. O que tá acontecendo, né? Ontem o presidente tem que descer e dar esporro em todo mundo. Fala assim, pensa que vocês estão jogando aonde? Estão jogando aonde aqui na Conchichi, time da Conchichi? Aqui é o Palmeiras, velho. É o time que tá representando aí, que tá buscando o bicampeonato aqui, seguido. É o time campeão brasileiro. Então. Não pode tomar vareio de todo mundo aí. Perder o Chapecoense lá, que é inadmissível perder pra Chapecoense. Desculpa, hein? Com todo o respeito que tem pela Chapecoense, por tudo que aconteceu aí. Sim, mas não tem nada a ver. Futebol, no campo, né? Chapecoense tem que ganhar aqui e ganhar lá, meu amigo. Não tem conversa. Não tem conversa. Senão não ganha campeonato. Esses pontos que o Palmeiras perdeu aí, ó. Chapecoense lá, Coritiba lá. Perdeu pra mais um time aí, quem perdeu? O Palmeiras perdeu 3 jogos. Tô tentando lembrar aqui. Vou lembrar, o Palmeiras perdeu pra mais um aí. São Paulo. São Paulo, não, São Paulo tudo bem, é clássico. É. Só pra clássico. Então o Palmeiras teve aí 3 jogos difíceis e 2 fáceis. O Inter perdeu, não, é Copa do Brasil, não, né? O Palmeiras teve 3 jogos difíceis e 2 jogos que tinha que ganhar. Uhum. O Palmeiras tinha que ter, no mínimo, ó, com esses 6 pontos, no mínimo 6 pontos. Da vitória do Chapecoense e do Coritiba tem que ter 6 pontos. E tentar um empate com o São Paulo... Empatou com o Atlético Mineiro aqui, tudo bem, é um time grande, é um time que tem elenco e tal. Beleza, cê empatou aqui, você pode ganhar lá, mas pode empatar lá também. Claro, claro. Empate contra o Atlético Mineiro é normal. Esses jogos, por exemplo, gente, Flamengo, sabe, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians e Santos, que são os clássicos. E aí você pega alguns times aí. Grêmio. Por exemplo, o Grêmio, difícil. O Botafogo, que tá disputando a Libertadores, mas tem um time bem armadinho e tal. É arrumado. Você viu que ontem o Santos teve problema. Quase não ganha. Mas é arrumado. Mas é time grande. Esses 7, vamos colocar 7. Não sei se tem mais que isso, não. Não, acho que é isso aí. Não tem mais que isso. Você tem que. Esses aí, tudo bem. Você pode até perder um pontinho aqui, um pontinho ali. Mas esses outros aí, se você quiser ganhar campeonato. Campeonato Brasileiro que é difícil, tem que ganhar da Chapecoense sim, lá e cá, tem que meter pau no Havaí aqui lá. Curitiba, Atlético Paranaense. Atlético Paraná, você pode até ganhar uma e empatar outra. É médio. Você ganha aqui e empata lá. Isso você tá entendeu? Falando isso aí. Agora quando você vai pra Atlético Goianiense. Não, isso tem que fazer. Tem que, aí é barba de cabelo. É isso aí. É isso que eu tô falando. É isso aí. Times menores. Pra ganhar campeonato você, é isso aí. Times menores, você tem que fazer 6 pontos. 6 pontos, ou seja, ganhar aqui e ganhar lá. Times médios, você tem que fazer 4 pontos. Pra você não precisar de ter que ganhar um clássico. Lá na frente. Esses outros times grandes, esses 7, 8 times que tem que lá. Que é mais difícil, né? Que é mais difícil. A probabilidade é maior. Aí é complicado. Aí você pode perder um pontinho ali, um pontinho aqui, pode perder um jogo, mas você tá fazendo a lição no outro jogo, você ganha campeonato. Ó, o Daniel Pereira tá falando aqui no Twitter que o presidente não pode descer lá e reclamar porque ele tá junto com a seleção brasileira. O que tá fazendo a seleção brasileira? Você tá de brincadeira. Chefe da delegação. O amistoso da Austrália. Aí, aí. Então não tem que falar mais nada. É. Você acha que o Praz errou ontem, Domênico? Eu acho que o Praz errou. Falhou, né, Domênico? Ou o Praz tá errando. O Praz tá errando. Desculpa. Falhou. O Praz, ó, desculpa. Hoje. É com uma dor que eu vou dizer isso aqui. Dor mesmo, cara. Dor. O Praz hoje ele tem que estar no banco do. Eu não sei se o Jailson vai entrar no mesmo estilo que tava ano passado, hein? Se o Jair jogar do jeito que tava jogando no ano passado, desculpa, o Praz tem que ficar no banco, porque o Praz, ele vem falando uns gols aí que não... Ontem poderia ter empatado se ele não tomasse aquele gol. Foi falha de posicionamento exatamente, ali, né? Exatamente, o cara tá pegando uma bola, que ele errou o tempo da bola, ela errou pingou o tempo e foi. Da bola e depois... Só quando ela pingou e foi, o Praz saiu. E aí o cara viu que ele saiu, deu um tapa. O gol inteiro livre. Ele não ia dar o tapa porque o cara tava chegando. Ele ia ter que dominar a bola, olhar pra quem ia bater, tentar um drible. Ele não ia bater pro gol. Não ia. Se o Praz tá lá na... debaixo da trave ali, ele não... Olha lá, pode olhar aí, ó. Ele tá lá na... onde ele saiu. Ele tava adiantado, saiu no meio do caminho. A hora que ele vê que a bola quicou, ele volta. Isso é posicionamento, é tempo de bola. Tempo de bola, isso aí que chama. Não dá, ele tava meio perdido. Não precisava ter saído, né? Eu acho que o Praz tava meio perdido. E outra coisa, hein? Você pega aí. Isso às vezes é falta de confiança na zaga, hein? Você pega Palmeiras e Vasco foi 4-0, né? Aí você pega Palmeiras e Chapecoense, foi 2-0 pra Chapecoense. Palmeiras não conseguiu fazer 1-0. Foi 1-0, Dudu. Um golzinho só. 1-0. Palmeiras não fez gol. Palmeiras e São Paulo, 2-0 pro São Paulo. Palmeiras não fez gol. Palmeiras e... Atlético Mineiro, 0-0. Palmeiras não fez gol. Já faz uns Palmeiras e Curitiba, 1-0. Não fez gol. Palmeiras não faz gol há 4 jogos. E contra o Inter fez um, mas... Mas não vou pôr o Inter, não. Vou pôr o jogo de campeonato brasileiro. Não, fez um gol. Conseguiu a classificação. Não. Olha como é que foi com o Inter, hein? É. Tá buscando Série B. O cara, parece que o foco dos caras é mais subir do que tentar. Mas o foco dos caras é tentar subir. Agora, não pode, cara. Não faz gol. Não tem poder de fogo, cara. Não tá criando. Tem que criar, cara. Que porra de time é esse? De milhões aí? Então manda todo mundo embora e contrata o Curitiba. Só o ataque chama os 50. Cara, é mais barato, sabe? Curitiba ganha, sei lá quanto, mas ganha menos que muito menos a força salarial de um Curitiba aí. O contrato é igual o Botafogo contratou e vambora. Deve ser umas 5 vezes menor. Inadmissível. E não é só pro Palmeiras, hein? Vou colocar no mesmo balaio Atlético Mineiro, que ontem suou pra ganhar do Havaí lá, perdeu o gol, mas teve um sufoco lá, Duda. Era pra... O Flamengo, que tomou pau ontem. Nossa. É 14º, deixa eu olhar aqui, 14º. O Muralha, você viu o Muralha, velho? É, Muralha, hein? Um consolo que você pode ter é que o Praz não é o Muralha, né? É, o Muralha é ontem. O Praz é melhor que o Muralha. Muito mas, melhor. Ó, aqui, ó, esses times são os ditos aí que vão buscar campeonato. 14º, 15º, 16º. O Santos também, pô. Porra, 14º, 15º, 16º. Não pode, né, velho? É inadmissível. E o Palmeiras não entrou ainda na linha de rebaixamento porque tem saldo de gol, né? É o Havaí. Não, o Palmeiras. O Havaí perdeu. O Havaí, é no Havaí, saldo, né, Domingos? O Havaí tem -4, né? Mas não é por isso, né? E o Palmeiras tem 0 hoje. Hoje zerou o saldo. O saldo que era legal de 4, tipo, zerou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não achou que o Tchê caiu demais o jogo dele? Do que ele era ano passado pra esse ano? É, não vem jogando bem. Depois que machucou, ele não voltou, né, Domingos? Se você for ver... Né, seu Bento? Ele não voltou a jogar, né? Quase todos. Raramente eu vou pegar um jogador que eu vou falar pra você, olha, esse jogador tá jogando bem, viu? O Keno tá jogando bem. Ah. Não? É. Quer trocar no Vitor Bueno? Não. Quer trocar? Assim, eu sei que você já tá de olho. Vocês não mandam nada, fica quieto. Tá jogando bem, pronto. Tá jogando bem. Só, nada mais que isso. Mas não tá fazendo algo mais pra fazer o gol. Eu acho que o técnico do Flamengo vai cair, hein, velho? Porque já chamaram ele pra ter uma conversa lá, hein, velho? Aí é o problema deles, né? Ricardo? Do Flamengo. É. Mas olha... Ontem um torcedor do Flamengo, tá falando nisso... Cara, Dorival, o cara é bonzinho. Ele é bonzinho, do Flamengo, velho. Tá de olho no Dorival. Brincadeira, né? Você acha? É, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Deixa eu ver aqui que eu... Ah, eu preciso ter... Eu tenho recado aqui. É. Ah, rapaz, deixa eu dar um recado importante aqui. Vamos falar de Ezeg aqui, quer ver? Estádio 97 na Energia 97. É, que também vem em nome aqui de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eu vou falar de Ezeg. Eu gostaria de um minuto da sua atenção, tanto você que é estudante, quanto você, pai de um estudante. Chega um momento na vida onde precisamos escolher nosso rumo profissional. Um momento onde sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje, existem muitas opções de faculdades. Mas como escolher a opção certa, hein? Agora, olha, uma dica para você é que você conheça muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga em alguns dos diferenciais da ESEG, ó. As salas não têm mais que 25 alunos. Todo o corpo docente atua no mercado de trabalho. Você já tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece o seu nome, você tira as dúvidas diretamente com ele, o professor está lá para te servir e ensinar em todos os momentos. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Para o segundo semestre de 2017, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, viu? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular em www.eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. Lembrando, hein, que o vestibular acontece no dia 24 de junho, então inscreva-se já. ESEG, formando o melhor em você. Estádio 97. Estádio 97 na Energia 97. Vamos lá, né? Vamos partir aqui para os ouvintes no 32847097. Vamos lá? Bora. Bora. Estádio 97 também vem em nome aqui de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos lá, e também em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Asdrubal tocou, tem ouvinte pra participar no ar, vambora. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin. Uma das melhores ali, né? Essa é boa, essa é boa. Não tão boa quanto a outra, né? A outra é melhor. Vem, Benedete, vem dar pra mim. A outra é melhor, hein? A outra é melhor. Alô? Falou. Quem fala? Opa! Alexandre. Não entendi. Alexandre. Alexandre. Ô, Alexandre, tudo bom? Tudo bom. Alexandre do que é o seu nome completo? Alexandre de Jesus Carvalho. E quantos anos, Alexandre? Eu tenho 41. E o Carvalho? Carvalho. Você vai falar Carvalho. É. E qual que é o bairro? Vila das Mercedes. É perto de Sacomã, amigão. Nossa. É, amigão, é isso aí. Ah, chupa, trouxa. É um trouxa, né? Fala chupa, a verdade. Não, chupa, eu vou dizer. Aquilo é um trouxa sem tamanho. Eu vou dizer, não, trouxa é um idiota. Né? Detalhe assim, idiota amigo, idiota amigo. Não, é o melhor idiota que eu já conheci. É um idiota que a gente fala, a gente não fala de coração. É um idiota carinhoso. É aquele idiota que a gente gosta. Eu tô dando. Ah, ele adora. Você tá onde, Benjamin? Eu tô dando. Dando. Então tá bom. Enquanto ele tá dando lá, Alexandre, qual que é o time que você torce? Eu tô pro São Paulo, Domenico. Ih, rapaz. Ô, tricolor. E aí, Motinha, beleza? Beleza, amigo. É hoje, hein? É, Motinha, hoje tá difícil, mas acho que dá pra arrumar um resultado, hein? Ah, hoje tem obrigação de ganhar. Como o Domenico tá falando aqui do Palmeiras, e o São Paulo hoje tem obrigação. Porque vai pegar o time em casa, entendeu? Mas tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que ganhar de qualquer jeito. Mas é assim, né, Motinha? Tá difícil a situação. Olha aí, a gente não tem ajuda da diretoria. E o Thiago Mendes sentiu, viu? Sentiu o joelho. Ele tá o joelho e a cabeça. Tudo pra ser vendido. Thiago Mendes tá querendo ir embora, né, Carvalho? Muita gente diz que é fofoca, que isso aí é besteira, que ele não falou nada, mas ele andou... Quer morar na França. Motinha, mas eu vou falar um negócio pra você. Eu vou discordar da sua opinião. Que assim, eu acho que o Thiago Mendes, tudo bem, ele renovou, ele assumiu o compromisso com o São Paulo, tudo direitinho, mas ele quer ir embora, vai embora. Porque o jogador, quando ele não quer mais jogar no time, tem que vender, tem que ir embora. É que nem o Cuevas, também eu sou contra a sua opinião. Por 10 milhões de euros, que nem você falou, tem que vender. Não. Porque assim, ah, não vai achar outro meia. Acha, Domotinha. Mas você é difícil. Falar com o moleque, você não falou que o moleque na base, já estão de olho no moleque? É esses moleque que a gente tem que subir pro nosso time. É, mas é esses moleque que a diretoria tem que investir. É, mas, é, mas eles fazem o quê? Vende tudo. Mas, cara, ô Carvalho, vocês estão levantando a base. Desculpa, Motinha, mas vocês estão subindo a base. Os moleque não jogam 10 jogos, estão indo embora, cara. É, mas é que nem hoje. Hoje eu tava lendo o jornal, aí eu vi lá a notícia do David Neres. Ele tá insatisfeito na Holanda, porque o time todo fala inglês, nossa, o técnico fala inglês, e ele fica voando. Então, mas ele não entende porra nenhuma. Mas eles merecem. Oh, sabe o que eu falo que ele tem que cumprir o contrato? Porque esses caras só pensam em dinheiro, certo? O São Paulo renovou com ele, deve ter dado uma grana, deve ter dado aumento, né? O cara não renova sem isso. Então, tem que cumprir, velho. Pode querer ir embora. Não, tem multa. Paga a multa. Exatamente. Mas a questão, é, se você, o São Paulo não faz mais isso, se o cara não chega e fala assim, não, você vai cumprir, e se for bom pro São Paulo, e nós quisermos, beleza, exatamente, você vai. Eu acho que é mas assim. Mas se não fosse, vai ficar aqui, amigo. Tudo porque bem. Você assinou. Na hora do olho grande, vamos renovar, vamos fazer, o empresário dele que falasse, ó, vamos esperar um pouco, ainda tem 6 meses. Aí vem a proposta, o empresário dele, lógico, aí você tá, tipo, meu, daqui a 6 meses o cara, eu vou perder dinheiro, a gente libera. É lógico. Mas é o cara, o zoiudo, não. Renovou. Ou renovou, pegou o aumento, agora tá chorando. Ou paga a multa. Não, você tá coberto de razão. Porque sabe o que que é? O time fica abrindo as pernas pra todo mundo. Meu, o que que acontece? Você vê o que tá acontecendo no São Paulo, olha, eu vou te falar. A torcida do São Paulo fala assim, pô, você tá chororô, pô, você é chato, você não acredita chato no time. Mesmo. Eu sou mesmo, porque eu quero o bem do São Paulo, eu amo o São Paulo e eu quero títulos. Então, quando eu vejo o São Paulo... Mas, ô Mota, mas nós estamos passando por uma reformulação. Então, uma reformulação que tá sendo destruída. Eu sei que tá sendo destruída, mas assim, a gente tem que acreditar, eu sei que você mete o pau na diretoria, você tem razão... Muita coisa você tem razão, sombra tem razão, mas a gente tem que dar um voto de confiança. Que se a gente não confiar, é que nem o Domênico. Pode perguntar pro Domênico aí. O Palmeiras amargou uma fase, acho que foi a pior da vida dele. Pergunta aí quando caiu duas vezes. Verdade. Só que é o seguinte: eles tiveram paciência, eles abraçaram, aí chegou um cara, botou dinheiro, falava que o cara era louco, o Paulo Nobre era louco, que como que vai enfiar uma bala aí? E o Palmeiras hoje. Tá passando por essa fase de 4 jogos sem perder, mas o Palmeiras vai acertar. É que nem o São Paulo vai acertar. Mas a gente tem que acreditar na diretoria. Eu acredito no São Paulo, acredito no Ceni. Aliás, ao contrário de. Aliás, ao contrário de muita gente, eu fui um dos poucos que confiei no Rogério. Não queria que ele assumisse como técnico. Falei aqui. Eu queria. Porque eu fiquei preocupado por ele. Sabe por quê? Porque por eu falo pra você, o Rogério, ele é técnico do São Paulo e ele trabalha no bastidor, junto com a diretoria. O Rogério vai ser o cara que vai arrumar o São Paulo. Pode sabe que... não, tudo bem, eu acredito nisso que eu tô falando. Eu não queria por ele, pela imagem dele, porque você sabe que quando começa a perder muito, você viu o momento que ele passou agora, com 3 eliminações. Ele não, quase... Mas, Mota... Um cara mais fraco... Teria... Mota, mas a gente chegou, Mota. A gente chegou, mas é que eu acho, porque ano passado o São Paulo tava apanhando de timinho. Eu concordo, Mota, mas é o seguinte, se a gente chegou é porque o time chegou. Tá, e era um time novo. O São Paulo tava caindo antes do mata-mata. No Paulista, não, eu sei, olha. Mota, mas é assim, o time tá chegando. Então, quer dizer, tá fazendo um trabalho aí e tudo. Aí eu volto a concordar com você. Aí a diretoria vai e vende tudo. Mas por quê? O time tá quebrado. O time precisa pagar dívida, o time precisa pagar salário, o time não consegue atrair patrocinador grande que nem a Crefisa. Então será que não é... No Brasil é difícil. Agora pode falar, isso aí tem um quê de incompetência, né? Concordo com você. Porque o São Paulo, desde 2012, já faturou 400 milhões de reais em vendas de jogadores. Então a gente tá vendendo cada vez mais e tem que vender cada vez mais para continuar pagando isso. Concordo. E como é que foi gerado todo esse dinheiro? Como é que foi? Aonde está esse dinheiro? Foi pago em dívidas? Se foi pago em dívidas, por que continuamos com dívidas? Então, agora, entendeu? Um então, pra reverter, peraí, só explicar uma coisa, peraí, deixa eu acabar meu pensamento. Só pra reverter, nós saímos com uma base campeã, de eu acho que em 20 anos, que não tinha uma base tão campeã como nós tivemos agora, entendeu? Sim. Ganhou 16 títulos, ok? Ok. E aí, o que, que a gente tá aproveitando dessa base? Nada! Porque exatamente. O moleque subiu, fez 2 meses de jogos, foi vendido. O outro, antes de estrear, foi vendido. O Lianco foi vendido. Não, pera. 8 jogos. Eu concordo com o que você tá falando, Mota. Mas assim, ó, o que vocês estão querendo dizer assim, ó. É uma base futebolisticamente. Exatamente. Falando do futebol profissional. Só que assim, você tem que entender também que a fase financeira depende disso, né, cara? Exatamente. O clube precisa disso, cara. Isso. Mas é isso. Entendeu? Eu entendo. Deixa eu só complementar o seu pensamento aí. Ah. Ó, o São Paulo, se você parar pra pensar, antigamente entrava muito dinheiro. Por quê? O São Paulo tinha muitos shows, muitos eventos, isso, aquilo. Com a Arena do Palmeiras, tá aí o Domênico que não me deixa mentir. Dividiu, não, né? Dividiu, não. O Palmeiras ficou com a maioria dos espetáculos. A culpa é do Palmeiras, então. Não é que é do culpa do Palmeiras. A culpa é da administração do São Paulo. Porque você vê, agora nós vamos ter um show do YouTube. Certo? No Morumbi. Ótimo. Então, do Bruno Mars. Mas o ano inteiro, você não teve quantos shows já teve no Aliança? Ah, não. Isso traz dinheiro. Diminuiu, né? Mas isso aí não é culpa do São Paulo, cara. Quem escolhe o local do show não é o São Paulo ou o Palmeiras. Não, eu concordo com você. Mas se a gente tem uma equipe de gestão boa, eu duvido que você não canta lá o artista, você não traz. Não, mas não é só depender. É que nem o Mota fala. Aí o Mota tem razão. Mas posso falar? O São Paulo, o Alexandre, não arrecada dinheiro só com isso. Não, o São Paulo tem patrocinador de camisa. Sim, o São Paulo tem o sócio-torcedor. O São Paulo tem a renda de futebol, dos jogos. Então o São Paulo tem outras formas de arrecadar dinheiro. E tudo isso, junto com a venda de jogadores, deveria ser suficiente. Entendeu? Tudo isso já em 4 anos que a gente está penando deveria ser suficiente. O pessoal fala, o São Paulino é modinha. O São Paulo, todo ano, é terceira torcida em comparecimento dentro do estádio. Então, isso aí é renda. Agora, renda. Em sócio-torcedor, nós somos a terceira, não é terceira? Eu acho que é terceira. É terceira, porque vive mudando. É terceira ou quarta. Então... É primeiro o Palmeiras, segundo o Grêmio, aí depois o terceiro, acho que é o São Paulo. O São Paulo passou o Inter, Corinthians, né? E o passou. O Corinthians caiu. Caiu na frente do São Paulo. Tá na frente? Eu não sei ainda. Vou dar uma olhada. Mas tudo aqui. Bem. Vai, nós estamos ali na... oitavo. Nós estamos na cabeça, entendeu? Então, isso aí é um dinheiro que entra. Só que nós tivemos uma administração horrível, né? Que foi do presidente Haidar. E antes disso, o JJ ficou perdido. Então, tudo isso, a gente tá na mão desses caras, velho. Então, tudo isso leva o quê? Vamos vender os talentos. Começou com o Haidar. Ah, mas no JJ a gente já tava perdido, viu? Quando ele... mas o JJ era ainda fez coisas boas pro São Paulo. O Tri Brasileiro. Isso. Entendeu? Olha, o JJ fez coisa boa. A melhor coisa que o JJ fez é que ele percebeu que o Leco não podia ser candidato a presidente do São Paulo. Isso ele falou. Ele falou e tá se comprovando agora. Isso foi o maior feito do JJ. Ele falou, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como ele falou, Mota? Não. Ei, Mota, por que que o Marco Aurélio não se candidatou para presidente do São Paulo? Isso é uma dúvida que eu tenho. Então vamos lá. Então eu vou te explicar. Primeiro, o Marco Aurélio, pra mim, seria o presidente do São Paulo. Pra mim. Eu gosto também muito do Marco Aurélio e muitos São Paulinos gostam. Acontece que muitos São Paulinos não votam. E o pessoal que tá lá, os murrá, né? O pessoal lá, os véi, não gosta do Marco Aurélio. Porque acha o quê? Que ele é muito midiático, que ele faz muita propaganda, né? Que ele tem uma imagem. E ele não tem voto. A questão toda é essa. Eu aposto que se o Marco Aurélio tivesse a esperança de competir e ganhar, ou então empatar pelo menos, tivesse uma chance mesmo clara, ele teria saído candidato. Mas tá claro que com essa turma que tá lá, dificilmente ele ganharia. Porque, infelizmente, eu, torcedor, você e os São Paulinos em geral, a gente não decide nada dentro de um clube. Quem decide é quem é sócio. Se você quer mudar alguma coisa dentro do clube, você tem que ser sócio. A verdade é essa. E, aliás, é o que muitos palmeirenses fizeram quando viram que estava uma draga e muitos palmeirenses viraram sócio para poder... O time hoje é essa potência que é. Para poder votar. É que nem o Corinthians. O Corinthians também. O problema é que o pessoal que tá lá, velho, tá preocupado com eles, tá preocupado com a piscina, tá preocupado com a quadra de tênis. Mas eu sou um torcedor. Pra mim, a diretoria de São Paulo só tem ladrão. Ladrão. É igual o país, só tem ladrão. É diretor, é tudo isso. Você vai no clube do Morumbi, em cada banheiro tem uma diretoria. Você entendeu? Então é isso, eles só pensam no próprio umbigo, não pensam na porra do clube. O torcedor que sofre. Entendeu? Então, o torcedor que calma, vai no frio. Calma, calma. Pô. Alexandre, calma, calma. Falaram que é ladrão também, não, é muito forte. É, muito forte. É isso aí. Não, mas é, calma. Com a portuguesa. Meu pai era o Alexandre, era Alexandre, só um minuto. Deixa eu preservar você aqui, porque senão é complicado. É complicado, se os caras podem te processar. Não, porque, velho, não. Não entra nessa. Não entra, né? Porque a gente não tem prova, vai ter que provar. Não é assim. O Mota falou, cadê o dinheiro, pô? Então, mas a gente não tem prova. A gente pode questionar, mas a gente não pode acusar. Falar não pode, tá bom? Tem que saber falar, porque às vezes o cara fala assim, ô, você não falou isso. Tem coisa que você pode falar. Calma. Tem coisa que você pode questionar, você não pode afirmar. Porque você não sabe das coisas. Exatamente. Assim. Então você não tem como provar. Então, a questão é, você tem que, como torcedor, você tem que perguntar, meu, eu não me conformo que o São Paulo ganha tanto dinheiro e some. E não consegue resolver a situação. E entra um presidente e sai outro, e entra outro e não consegue resolver. A questão grande do São Paulo é essa. Não sabia de nada? Então. Que nem a gente escuta isso do mundo de político, que não sabe de nada? Então, agora a questão é, o que vamos fazer? Tem que apoiar o Ceni? Tem. Pra mim, eu tô fechado com o Ceni até o final. Entendeu? Tanto que quando veio essa avalanche aí de desclassificação, eu fui um dos únicos que bati na mesa aqui. Pra mim, o Ceni continua. Tem que ficar. Entendeu? Eu acredito no Ceni. Mas tem que dar pra ele as ferramentas que ele possa trabalhar. Se você, o cara tá montando um time. Agora, você imagina a cabeça do Ceni. O cara tá montando um time. De repente, da noite pro dia, ele perde 3 jogadores. E amanhã vai perder mais 3. É verdade. A quantidade de jogadores de São Paulo que é sondado para ir embora, olha, eu vou te falar o resto que ainda falta. Júnior Tavares, lateral. Quanto tempo São Paulo não tinha um lateral decente? Tá sendo sondado. Renan Ribeiro, que dizem que não, mas sim e tal, não sei. Bom goleiro. Bom goleiro. Perdemos um ano com o Denis e tá aí o nosso goleiro, certo? Cueva. Sempre vai ser só. Ano passado foi, esse ano vai ser de novo. Porque tem que perder meia... uns quilos, né, Mota? Tem que perder uns quilos, Tem, mas ele é um bom jogador. O porta-mala cheio. Mas ele é um bom jogador. Mas ele é um bom jogador, a gente tem que confiar nele. Ele tá usando aquela calça empina bumbum. como diz o Alê, ele é um B pequeno. É o B minúsculo. Um B minúsculo, né? Então, tem vários valores aí que foi embora, velho, de repente. Não sei se vai, o São Paulo tá falando que fica. O Prato foi sondado, teve uma proposta real. 75 milhões de reais pelo Prato. O São Paulo falou não, pelo time do México. Mas falou, se vender também tem que apagar a luz, pô. Não, então, porque aí é aquela história. E aí também falta clareza da diretoria pra falar o seguinte. Vinha público, tipo, eu acho que um time tem que fazer isso. Entendeu? Como o Flamengo fez há um tempo atrás. Gente... A gente tá quebrado, a gente não tem dinheiro, a gente tem dívida pra pagar, tem que fazer isso. É mais bonito, mano. E vamos sofrer durante um ano, dois anos, pra resolver as finanças. Eu falei que os caras metem a mão, você entendeu? Mas é mais bonito os caras falarem isso, ó, tem isso pra pagar. O torcedor vai falar assim, pô, a gente tem que pagar, então temos que segurar, porque na década de 80 o São Paulo amargou muitos anos pra ganhar título. 11 anos. Entendeu? Porque tava pagando na época também que tava construindo o Morumbi, amargou muito tempo pra pagar o Morumbi, amargou pra tomar título, mas então, os caras falavam. A questão é que os políticos, assim como na política e na política do clube, eles preferem iludir o torcedor. E sempre vai ser assim, amigo. Alexandre, manda seu abraço e placar pra daqui a pouco São Paulo e Vitória. 2-0 São Paulo, 2 gols de prata. É, eu acho que o... Daqui a pouco, hein? O Mike Suel vai servir... Desculpa aí, viu, Domênico? Não, relaxa, velho. Alexandre, relaxa, meu. Alexandre, eu sei, a gente fica muito nervoso com nossos times, mas às vezes eu preciso preservar você também, entendeu? Oh, obrigado, viu, Domênico? Porque às vezes... Vocês aí são sensacionais, cara. Ah, porque não, né? Você sabe como é que funciona, eu acompanho, né, vocês desde a primeira formação. Oh, obrigado, velho. Até o outra rádio. É. E todos vocês entrar, meu. Obrigado, velho. O humano era magrelo, hoje é o... É, bombadinho, aí, tá bombadinho. Ele continua magrelo, ele só tá bombado em volta. Bombado só. Se for humano, beija na Fox. Eu queria mandar um abraço aí, Domênico. Manda. Mandar um abraço, porque eu sou taxista ali do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Certo. Boa. Você entendeu? Então, pra todos os taxistas, o Ponto 780, pro Ratinho, pro Daniel, Ratinho, pro Tonhão. Barbaridade, coisa de louco. E pra vocês todos aí, falar que eu sou fã de vocês, cara. Vocês arregaçam, não tem igual. É, valeu, velho. Não pode acabar nunca. Não tem igual, não, velho. A igual gente mesmo. É imorrível. Imorrível. É isso mesmo. É tipo o Grêmio, imortal, velho. Não, imortal não. Imortal não, perde. Né, é imorrível. Tá bom, Alexandre. Vocês são muito bom, mas não é assim também. É. Obrigado, viu, Alexandre? Valeu, Alexandre. Abraço. Mais uma vez, desculpa aí, pessoal. É nóis, tricolor. É nóis, cara. Um abraço. Falou, Motinha. Vamos, São Paulo. Até o final aí no É nóis, até o fim, velho. Vai só restar a gente, a gente murra. Você é a nossa voz aí, hein, mano? É nóis, aqui é tricolor raiz, velho. Vou mandar um abraço pro meu cunhado também, que ele mandou agora aqui, o Éder. Éder. Éder. Tá bom. Tá bom. Falou, abraço, tchau. Um abraço aí. Valeu, tchau, tudo de bom. Pois é, esse é o Estádio 97 aqui, em nome de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Nome de Extra, você merece torcida reunida. Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E deixa eu falar aqui, dar um recado importante da Nissan, meus amigos. Boa. Você de repente está pensando em trocar de carro? Então, olha, chegou a hora de você ter aí o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Days, o momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Todo o conforto, qualidade e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, câmbio automático CVT e muito mais. A partir de R$ 79.990, com taxa zero e 100% da tabela Fipe no seu usado. É isso que você ouviu. 100% da tabela Fipe no seu usado. Bacana, né? Então não vai perder tempo, não. Consulte condições e faça já agora mesmo um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E chegou, minha gente, chegou! Chegou o quê? Chegou amanhã. A edição do Ah, é amanhã! Ó, o Lampadinha vai, né, Lampadinha? Ô, Alex Mineiro, você vai estar lá, velho? Você vai estar lá, Alex Mineiro? Opa, Alex Mineiro. O Alex. Não, tá de brincadeira. Não, ele tem vários apelidos, Dodô. Os caras já mandaram aqui, ó. Lâmpada. Lâmpada, dedo duro. Dedo duro. Opa, dedo duro é muito forte. É verdade. O que você fez, velho? O que você é? Mas agora, esse lâmpada aí, ó, foi o... Camarada, é o Rui, viu? Parece o Rui, cabeção lá da Ponte Preta. Já mandaram isso aqui no zap também. Olha aqui, ó, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa, que amanhã é o resort. Você já foi ou é o primeiro? Primeira vez, doutor. Primeira vez? Ah, então curtinho, dá pra perguntar pra você o que você mais gosta do resort. O que você espera, assim, que vai ser legal? Você quer jogar futebol? Conta pra nós. Então, cara, vai eu, a minha família e meu irmão com a família dele, né? Certo. A gente tá querendo legal, chegar lá, jogar o Society. Society. Desafiar você, né, Dudu? Mas você é bom. Futebol de botão. Eu jogo muito esse troço aí. Vai perder o botão pro Dudu. Ah, jogo muito. Brinca bem com o botão. É a revanche esse ano, hein, Domênico? Joga muito. Qual? Revanche. Ah, não dá, né? Será jogo não, muito, né, esse troço aí. É. Foi campeão ano passado, Dudu? Ah, mas eu jogo muito. Eu dou aula desse negócio aí. Ó, quero dizer o seguinte: resort do estádio. O que foi? Você foi campeão ano passado ou não? Se eu fui campeão, eu não joguei o torneio. Ah, é o concurso. Porque assim, eu sou que nem humano no videogame. É. Eu no futebol de botão, eu sou que nem humano no videogame. Entendi. A gente não pode participar, senão a gente vai ganhar tudo. Entendi. Então eu faço umas demonstrações, né, umas apresentações, e aí a molecada brinca depois lá e joga. Entendeu como é que funciona? É assim que funciona. Hoje. Final de semana completaço, ao lado da turma do estádio. Você tá afim? Dá tempo ainda. Pessoal da nossa. Eu não sei, mas acho que falta, acho que, sei lá, 3 quartos, 2 quartos pra acabar. Eu acho que deve faltar isso aí. Ontem faltava 10. Faltava 10. Tá acabando. Tá Liga acabando. Lá e se informe na Lotus Travel 28964665. Pagamentos em 6 vezes no cheques, cartões Visa, Mastercard. Vai ter muita coisa bacana lá, ó. Futebol de botão, futebol de videogame, jogos da cassineira, o Autorama da Slot K Brasil. Confirmado. Nós estaremos já na sexta-feira amanhã, já estamos lá fazendo o programa ao vivo. Confirmado. Confirmado? 3 quartos. 3 quartos apenas. Ou liga agora pra fechar, ou meu amigo, no, só o ano que vem, hein? Liga lá. 28964665. Ou repita. 28964665. Boa. Ou manda um e-mail também, né, pra você tirar uma informação. Os caras te respondem lá, viagens@lotustravel.com.br. Vai ter o bailinho, vai ter lá também, olha, o bingo do Estádio 97. Sim. Né, o bailinho que eu vou fazer lá, vai ser muito legal. Os prêmios do bingo são sacanagem, hein, Domênico? Eu sei que o prêmio mais importante, né, o principal prêmio, é entre os outros, que são muito bons, hein? É. Os outros lá são muito bons. Mas o principal prêmio é a cabine do navio da Energia Navega. Temporada 2018. Esse é cobiçado, esse prêmio. Cobiçadíssimo. Aonde no ano que vem teremos lá Jota Quest, Blitz, os DJs, as festas. É muito legal. O navio é sensacional também. Você vai ter a oportunidade de ganhar e o melhor, hein? Você não paga nada pra participar do bingo. Não. Você vai lá, ganha as cartelinhas e você vai marcando lá. Se você tiver sorte, é pra quem tem sorte mesmo, não tem jeito, né? Mas tem que tentar, né? Tem que tentar. Tá bom? Então faça a sua reserva agora mesmo. Ah, e tem uma coisa bacana que vai acontecer, a novidade que a gente vai trazer nesse ano aí. Opa. Futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Eles estiveram aqui ontem, conversaram e vai ter lá o... Os caras vão massacrar o Ale, né? Não, o Diego Freestyle falou que vai deixar o Ale amanhã só... Amanhã, domingo, honestamente, eu tô com dó do Ale. Eu também tô, cara. Mano, você imagina o que vai acontecer lá embaixo. Ó, quando você desce no resort, lá nos campos, tem uma página, a gente vai ficar ali perto do campo do Society. Society. Ali atrás, a gente vai fazer uma areninha. Ah. Imagina, é a mesma coisa que você falou. É Boca... É igual o Boca Juniors. Joga a torcida única. É torcida única. Imagina você com o teu time entrando lá e o Boca vai jogar e todo mundo torcendo pro Boca. Então é só assim. Vai ser o Alê. É o Alê contra a Rapa. Todo mundo. Contra a Rapa, que todo mundo. E todo mundo filmando e jogando filmando. Isso na... Você imagina isso na internet? Meu Deus. Nossa, vai apanhar aqui, tanto, Alê. Vai tomar rolinho que não sabe nem de onde. Você não pode perder isso, né? Então liga lá, 28964665. O resort do Estádio 97 tem aqui o apoio de edubotões.com.br. Show. Também de Futeliga. Precisa marcar aí amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou, hein? Slot K Brasil. Ligue 37714821. Também em nome de madrugãosuplementos.com.br. E você sabe, a Madrugão Suplementos é a maior loja de suplementos alimentares do Brasil, tá bom? Estádio 97, na Energia 97. Em nome aqui, deixa eu ver. Ah, vamos dar um recado aqui, né? De HDI Seguros. Boa. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. É isso aí, estamos de volta aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos agora ao momento sem parar. O Mano já está ouvindo a gente aí, né, Mano? Opa, tô na área. Tá na área. Então vamos lá, vamos para o momento sem parar, que é aquele momento sensacional com 3 ouvintes na sequência. Sim. Bora! Vambora! Momento sem parar! Agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu! E leva o Benjamin no cano! Ai! Porco Lazarém! Eu? Você adora, né, mano? Eu? Você? É. Tá na mesa. Você gosta mais, mano, de levar o Benjamin no cano ou sentar e pedalar? Ah, que capital! Alô! Alô. Quem fala? Antônio. Fala, Antônio, tudo bom? É triste, Antônio. Tudo bom. Antônio. Antônio do quê? Antônio Aparecido dos Santos Júnior. Quantos anos, Antônio? 27. 2.7. E o bairro? Jardim São Paulo. Ah, tricolor, como eu te amo! Ah, isso aí. Ah, é, o beijo é tricolor. Você mora no Jardim São Paulo, velho. Eu tô dando. Zona Norte. Zona Norte, né? Claro. Aqui, lá de mano. Santana, mano. É ZN, mano. Aí é nós, ó. Mano, é nós como, mano? Opa, Zona Norte, Vila Maria. Ô, longe, bacana, hein? Bacana. Você é Barra da Tijuca, bacana. Fica na sua aí. E o time, ô, parceiro? Ah, eu tô do poderoso, né, gente? Vai, Corinthians! Vai lá, Lampadinha, conversa com ele. Deus e o Corinthians. É, o Mano e o Lampadinha vão conversar com você. Ô, amigão, Fala aí, mano. Estamos aqui com o nosso amigo estreno Ninho também aí, o Lampadinha, é esse que é o apelido dele? Tinha, Lampadinha. É. Thiago. É. Troca quando uma ideia ele, com o Thiagão aí. É, quando ele enrosca no teto, ele queima. Ah, é? Cheio de graça hoje, hein, mano? Oh, fala com o tio, fala com o Antônio aí, o Thiago. E aí, velho? E aí, Antônio? Fala aí. Cara, vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que, faltando quantas rodadas, a gente já pode pegar o troféu de campeão brasileiro? Ah, não. Ouvinte, aí te dá chance pro ouvinte vir aqui falar, o estreio no Ninho. Vem falar uma besteira dessa. É difícil. Tá louco, cara. Tem que parar com isso aí. Essas cinco rodadas já mostraram pra que o Corinthians veio nesse campeonato. Pra quê? Pra quê? Pra ser campeão. Ah, para, vai. Vocês não acreditam, né? Vocês não acreditam. Mota. Ô, Thiago. Fala. Oi, Bono. Thiago e nosso amigão que tá na linha também, o ouvinte. Qual que é o nome dele? Desculpa. Antônio. Thiago. Eu acho que os brasileiros, se eles tivessem a decência mesmo, eles torceriam para que o Corinthians fosse campeão brasileiro, sabe para quê? O Corinthians voltar para Libertadores ano que vem e vingar o continente. Que torcer, vingar o continente. E vingar continente, mas você tá de brincadeira. O Corinthians foi o último sul-americano que foi realmente jogar o Mundial e não passou vergonha, Domênico Gato. Nossa, calma, que tá sendo motivo de chacota pro mundo inteiro, cara. Você já imaginou esse time do Corinthians pegando o Real Madrid, velho? Pau. Eu queria ver o Cristiano passar pela aquela barreira que tem lá. Pelo Pablo, né? Balbuena. Pelo amor de Deus. Queria ver o Cristiano Ronaldo driblar o Gabriel. Eita, nossa, que lindo. Eu também queria. Eu também queria ver. Legal pra caramba. A gente também queria ver, mano. Tá risada, velho. Tá risada. Eu ia morrer de dar risada, viu? Ô, Domênico. Oi. Eu queria ver, velho, no mano a mano, o Romero com o Sérgio Ramos, velho. Esse moleque não bate bem, velho. Não, não bate. Romero. Ô, mano, tá vendendo turbesterone aí no aeroporto, não? É turbesterone, eu tô comendo açaí, cara. Açaí, mano. Nossa, tá mandando açaí hein, agora. Meu Opa. Deus do céu. O maloqueiro da Vila Maria. Ô, mano, o Corinthians que está se desfazendo do Luciano, é emprestado ou é venda mesmo? Não, é doação mesmo. O contrato do Luciano com o Corinthians vai até o final do ano, então o Corinthians ele vai... Já que não vai contar com o jogador, ele vai tentar fazer algum tipo de negócio. Esse Luciano fez uma... Chegou com uma promessa, né, mano? Ele também não vingou nada, né? Então, Motti, ele começou muito bem, mas depois começou a ganhar notoriedade e desandou, né, mano? Mas ele teve um problema, ele se machucou, né, mano? É, peraí, ele substituiu o Wagner Love, tava indo bem pra caramba e estourou o joelho. Ele rompeu os ligamentos do joelho, é. Mas fora isso, começou a desandar também. Mas é noite, mano? Também. Também. Começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, renovaram o contrato dele, esse é maluco desandou. Esse é o problema, né, velho? Mas ele é bom jogador, viu, cara? Tecnicamente não é ruim, não. E... É que no Corinthians não tem espaço Ronaldo. Hoje, né? Contra o Havaí, foi contra a ponte que ele meteu a frisura lá. Havaí. Ah, então. Eita. Também, né? Também tem o Havaí, né, velho? Jogar na ressacada é difícil. Para mais pra torcida do Havaí, né, mano? Torcida do Havaí, né, mano? Esse jogo aí que o Corinthians despontou lá pra ser campeão brasileiro. É. Foi. Mas mesmo aquele time lá, a gente não ficava cantando de galo que ia ser campeão, não. Acho que tinha que baixar um pouquinho a bola aí, mano. Deitou no mano agora. Esse velho. Antônio é aí que tá a pessoa sensata. Graças a Deus. Mandou o mano baixar a bola. Consciente. Amigão. O negócio é o seguinte, velho. Tem que aproveitar e jorrar nesses pregos mesmo agora, porque... É, porque depois não dá, né, mano? Se o Corinthians começar a capengar, velho. Depois que capenga, né, mano? Aí não vai mais, né? Não, mas é normal, velho. Normal. Eu não fico medindo palavra, não, velho. Em breve, a coisa cai, que já tá perto. O importante é o momento, né, mano? Mano, vou aproveitar o momento, mandar chupa pra todo mundo. É aquele momento que você não sabe, você deita, né? Os caras falam, lá vem o chato, velho. Mas depois, velho... Eu acho que é verdade. Ô, Motinha, o futebol é muito dinâmico. Na mesma hora que você tá por cima, daqui duas, três, quatro, cinco rodadas, você tá... Acabou tudo. Acaba tudo. Aproveitar e jorrar agora, velho, porque depois tá lascado, né? Eu fico de boa, cara. Fica de boa, Antônio? Ô, mano. Não tá dando de galo, não. Ô, mano. Você acha que os caras não vão te aloprar se o Corinthians começar a capengar no campeonato? Se dane, velho. Não ganha dinheiro que o cara ganha. Boa, Antônio. Boa. Ah, desculpa, mano. Esse é corintiano Nutella mano, também. Corintiano é Nutella, hein, mano. Nutella. Esse é aquele que briga com os caras que ficam em pé. Eu acho que esse ouvido mereceria. Esse mesmo mandou um SMS pro Domênico pra sair a linha. Todo, é momento de separar, né? Falou, Antônio. Quer mandar um abraço pra você? Boa, Antônio. Ó, vem me me chamar de Nutella, em 99 eu cheguei meio-dia no Morumbi, naquele panetone maldito. Panetone é teu não. Mas peraí, quando você chegou? Que ano? Em 99. 99? Na final. E aí? Quanto que Atlético deu? Mineiro, também estava lá. É, aí o Celso Pita mudou o horário do jogo. O Celso Pita mudou? Mas por que mudou? Foi, teve o impasse da prefeitura lá. Ah, é? Mudaram o jogo, né? É. O jogo ia ser à tarde, passou pra noite. Era o juiz. Tá certo. Aí eu entrei no estádio só 7 horas da noite, cara. Nossa. Eu tinha 9 anos na época. Meu pai é santista, ele que me levou no estádio. Aí, nossa, desgosto trair, hein, seu pai, hein, pelo amor de Deus. Você é mó traíra, hein, velho. Putz. Filho virar corintiano. Ô, você não foi deserdado, não, velho? Não, e meu pai, cara, não foi muito de boxe aí, cara. Foi meu avô que me abriu. Ah, rapaz, tem uma história também da minha família, né? Meu pai também é santista. Putz, mais um traíra, velho. Eu sou corintiano, velho. O meu irmão também. Cara, não respeita o próprio pai, meu. Olha o que tá acontecendo com o Santos. Olha só, então, vocês acham que não tem respeito? Meus irmãos não têm mais. Meu pai é santista, eu sou corintiano. Meu irmão do meio é palmeirense. Que tá acabando a torcida. E o caçula é São Paulino. Acabando. Como não? Lógico, nossa, olha a família dele, cada um torce, seguiu, ninguém seguiu. O mano também não seguiu. O corintiano não respeita o pai, Domênico. Hein, Dodô? Não, mas não estamos respeitando mais, não. Acho que o mano é bastardo. Hein, Dodô? Oi. Aí é campeonato brasileiro em casa. Porque meu pai é santista, eu sou corintiano. O outro é palmeirense, o outro é São Paulino. Porra, velho. A minha mãe torce pro menor lá do sul. Ah, Inter? O Grêmio? Não, o primeiro menor que é o Inter, né? É o Inter, né? É louco. Não, é um brincalhão, né? O segundinho do Sul. O segundinho do Sul hoje chama-se Juventude, velho. Porque o Inter é o terceirinho. Não, e o Novo Hamburgo? E o Novo Hamburgo? É. O Inter acabou, velho. Peraí, e o Novo Hamburgo? Devolva o meu rival, por favor. Ah, não, é verdade, tem o Novo Hamburgo. O Inter é o quartinho ainda, Domênico. Aquele que bateu na cara de vocês. Para. Eu tava na Copa do Brasil. Que desculpinha mais vagabunda. Desculpinha, parece o Palmeiras falando mal do Palmeiras. Antônio. Momento sem parar, manda seu abraço. Não, não tenho um abraço pra ninguém, não, mas não. Você não ama ninguém, velho. Você morre, mas você não gosta de ninguém, não ama ninguém. Esse aí é aquele na escola que ninguém gosta. No recreio ele fica sozinho lá comendo. E o pai dele gosta. Não, o pai dele não gosta dele. Eu só quero só que você, cara. Essa desculpa. Fala da besteira do Romero, cara. Ele é muito ruim, aquele quem, moleque. Quem? Mas quem tá falando? Ah, mas esse cara não é corintiano, não, mano. Mas quem tá falando? Vai antes, velho. Corintiano, velho. Pra quem viu Edilson Capetinha jogar, falar de Romero, que ele é mito, para com isso. Nossa, nossa realidade é essa, velho. Esse ouvinte, ele é sensacional, desculpa, mas esse ouvinte não é corintiano. Coxinha, Domênico. Ô, Domênico, esse é o tipo de coxinha que fica falando, porque eu vi o Sócrates, porque eu vi o Gilmar dos Santos Neves. Eu bacana, dá um F5 na tua vida. Dá um F5 na tua vida. Isso foi uma... já deu uma porrada no cara. Isso foi um exemplo, consegue. Porque aqueles caras saudosos... Ô, Domênico, olha aqui, sabe aqueles caras saudosistas? Aquele cara que viu a Academia do Palmeiras, nossa, que fala, senhora. Você se compara com aquele time do Ivaí, do Leivinha, da Demir da Guia. Véião, tem um botão chamado F5 no teclado? Tá bom, Felizar, cara. Mano. Então, se toca, ó. Mano. Ai, Wagner Love, Renato Augusto, é mais novo, né? Mas já passou, tem, cara. Passaram, acabou, véio. Meu. E você torce pro jogador ou pro clube? Vocês estão... Deixa eu te falar, João, você torce pro... Pera aí, ô João. Ô João. Antônio. Você torce pra quem? Pro clube ou pro jogador, mano? Daqui a pouco ele vai falar que torce pro Cristiano Ronaldo, pro Messi. Se... Não. Ele é pro jogador, mano. O Romero, não sou eu. O Romero faz parte do esquadrão, velho. Esquadrão, velho. Esquadrão, velho. Esquadrão suicida. Olha aqui, ó. Ô Vieira, eu vejo o Corinthians hoje, velho. Eu lembro daquele filme 300, mano. É contra tudo e contra tudo. É o exército espartano, mano. O Antônio. O outro gosta do Xerxes. Antônio, olha. Quero dizer pra você, quero te pedir desculpas, o Mano e o Thiago, que é o estranho no Ninho, estão maltratando você. Mas ele tá com você, mano, é um dos corintianos que entrou no ar com o maior nível de consciência que eu vi em toda a minha vida. Merece uma salva de palmas, você. O Mano, salva de palmas. Consciente, sabe? Ô, Domênico, fala. Sai da rádio e vai pro Lumine com ele. Tá vendo? Você vê só como é que é assim, ó, Antônio. Tá vendo como é que é? São mal educados com você, Antônio. Não, mas mal ele... educados. Eu também tô com o Mano, mas ele é muito Nutella, velho. Esse que Nutella, o quê? Esse aí, ó, você vê, o cara não mandou nem abraço pra ninguém, velho. Ele não deve ter nem zap-zap. Porque os caras ficam mandando. Vai mandar lá. Vou mandar um abraço pessoal do ponto 606 do aeroporto de Congonhas. Viu? Do trabalho. Ah, ninguém gosta dele lá no ponto, velho. É aquele que toma um lanche sozinho. Me leva pra casa, então. Ô, vai buscar o mano. Mano, daqui a pouco tá no aeroporto. É, daqui a pouco tá chegando aí, hein? É mesmo, mano? É, daqui a pouco ele tá aí. Não, mas vou descer em Guarulhos, velho. Meu voo tá marcado pra Guarulhos. Ele vai te buscar, mano. Ah, nossa, imagina, imagina a conversa dos dois. Mas, Guarulhos vai mano vai te, o mano vai te morrer de porrada no carro, velho. Você fica quieto aí, velho. Por tudo que aconteceu. Só esses comentários que você tá fazendo, o mano vai te cagar a pau, velho. Fica quieto aí. Mano, ele vai doutrinar o mano, cara. Por tudo que aconteceu, o Antônio vai pegar o mano na faixa. É isso que é o problema, né? Vai pegar o mano na faixa. Vai. Pô, de graça. Tá bom, Antônio, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação. É um momento sem parar, tá bom? Valeu, amigo. Valeu, brother. Valeu. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Brincando, viu, gente? É um momento sem parar aqui do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, o Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Leve aí o Bambi. Trouxe muita prosa. Leve aí o Bambi. Bota a dora. Vai, todo mundo. Acabar, todo mundo no carro. Semana que vem. Agora. Aí vem aqui. Ah, ele é gay. Todo dia, toda hora. Ele gosta, é sensacional. Ah, ele é gay. É a melhor música. É a melhor música. A rádio vai ser maravilhoso, mano. Ô, mano, você não acha que é a melhor da rádio? Essa é top, hein, Domênico. Eu sou a favor de fazer uma versão dance e colocar na programação. Foi lá na sua listinha de música. Ô, mano, ô, mano. Oi. Você acha que o Sombra vai ficar muito triste com essa nova versão que nós vamos fazer dessa música? Né? Vai nada, velho. Ele vai gostar de estouro, mano. Ele falou pra mim que ele gosta dessa música. Falando nisso, a gente tá falando dessa música. E o Sombra tá onde, hein, Domênico? O Sombra some. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, entendi. Ele adora. Alô? Alô, John. Alô? Ué, cadê o ouvinte? Alô? Caiu. Alô? Oi. Ixi, não tá mal, a gente vai pro outro aqui. Moiou. Vamos pro outro aqui. Vai pra alô? 36, Domênico. É. Alô? Alô, Domênico? Opa, quem fala? Tudo bem? Tudo bom, quem é? Vicente Paulo. Vicente. Ô, Vicente, Paulo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, Vicente do quê? Paulo Alves Pereira. Vicente Paulo Alves Pereira? Isso. O ministro Vicente Paulo Alves Pereira. Tem nome mesmo. E quantos anos você tem? 7-2. Boa, Vicentão. Esse viu o Leivinha. Vicentão, Pelé. Vicentão foi um jogador bom, velho. É, você viu muito. Você viu o Pelé. Você viu o Titanic? O Bá falou que você viu o Titanic. Mentira. Não, mentira. Titanic, eu não vi o Titanic mesmo. Não. Ele já viajou com a aeromoça do 14 bis, né? Olha, viajei de Eletra, Samurai e outros aviões. Boa, garoto. Olha aí, ó. 7.2. Você viu o Leônidas? Não, o Leônidas eu reconheci porque ele era amigo do meu tio. Ah, é? Pô, legal, cara. Mas você não viu ele jogar? Não, ele conheceu criança. Eu não cheguei a ver bem jogando, né? Porque, pô, ele era pequeno ainda. Ah, tá. Eu comecei no estádio no ano de 54, 55. Ah, bem legal, cara. Quando o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Ai, Corinthians. Olha, vou falar. Você é corintiano, Vicentão? Porra, meu. Boa, 72 anos, só foi comemorar título em 90, hein? Viu? Olha que porrada que o Benedetti deitou, hein, mano? Mas que porrada que ele deu, hein? O primeiro título colorido que esse prego foi ver foi agora aí pro Campeonato Brasileiro. O que ele tá falando? Não, calma, mano. O primeiro título colorido que ele foi ver foi agora. Ele nem sabia que agora era a camisa do Santos. O gordinho sexy. O negócio é o seguinte. Com relação ao time do Corinthians, o Corinthians sempre foi o maior campeão estadual. Na época que o Paulista valia muito. Ah, agora vale, entendi. Ah. Não, o seu Vicente viu isso, ou não? Pô, eu vi também 23 anos de fila, viu, mano? Mano, você tá levando na cabeça. Não. Mano, ainda bem que você não tá lá. Esses 23 anos de fila... Época, mesmo assim... Você ia pregar muito nessa época, viu? Mas esses 23 anos de fila aí foram importantes pra que o Corinthians aí ganhasse ainda mais carinho por parte da sua torcida. Você sofreu muito bullying? Pois é. Ah, que não tinha bullying naquele tempo, não. Era porrada mesmo, né, velho? Apanhava na escola todo dia. É. Falava mal do time, apanhava na escola. Mas o Corinthians, diferente de outros times aí que ficam 2-3 anos sem ganhar, a torcida cai. Nesse período de fila, o Corinthians só cresceu. Sim. Cada vez que eu ia no estádio nos domingos, tinha mais corintiano. Então, por que que você acha isso? Porque, veja bem, time de fé, você não abandona o time de fé. Sim. Você não é modinha, né? Não, mas porque é, porque é uma coisa bem lógica, né? Mota, não, você não é Palmeiras? Os Palmeiras quando caiu pra segunda divisão... Ah, eu sou o Palmeiras. Domênico, Palmeiras é, sou Domênico, eu. Hein, Domênico? Oi. Quando o Palmeiras caiu pra segunda divisão, não aumentou o público? Qual das vezes? O Palmeiras, o Palmeiras quando caiu, é, sim, a torcida foi... Então, aumentou. Não, aumentou, não sei não, se, não sei mas se, a torcida então, voltou a apoiar. Se aumentou. Não sei se aumentou o apoio, mas tipo, a torcida, o número de pessoas que torce para aquele time, claro aumentou, eu acho que não aumentou não, velho. O que aumenta a torcida são títulos, ponto. Eu também acho. É isso. Eu acho meio ilógico essa história. O que aumenta a torcida é o fato do cara não fazer vasectomia. E tem obrigação. E obrigado, o caso aqui do Lampadinha, não, porque o pai dele tem 4 filhos e cada um torce pra um. É, tá vendo, mano? Isso não adiantou muito. Então, mas isso porque o pai foi frouxo, né? Agora, no meu caso, eu tenho 2 santistas a mais, gente. Não tem nada, teu filho sabe o que tá acontecendo. É louco. E o senhor tem filho, Vicente? Seu Vicente. Oi. O senhor tem filho? Eu tenho 3 corintianos. E um São Paulo. E os meus 2 irmãos corintianos e os meus filhos todos corintianos e meus netos corintianos. Aí, caraca, isso a família sim. Inteira, hein, velho? Família raiz. Assim, agora é engraçado, né? Que essa molecada nova, eles são corintianos, mas só assistem jogo da Champions League. Champions League, essas coisas todas. Torce pro Real Madrid. Não, mas, ó Motinha. Esse é o videogame, né, mano? Esse tipo, então, cara, que o pai às vezes torce pra um clube e deixa a criança desviar e ir pra outro. Na boa, velho. Com criança você não tem que ter democracia, mano. Você tem que impor as coisas. A democracia existe na vida do ser humano a partir dos 18 anos. Quando a pessoa vira maior de idade, aí você começa a perguntar o que ela quer. Então quer dizer até os 18. Então quer dizer que seus criada, pais foram frouxos, tá certo? Você? Também foram. Porque o negócio é o seguinte, a partir do momento que você tá morando sob o teto do pai... É exatamente. Tem que torcer... É exatamente. Eu também acho um absurdo, velho. Assim, é aquilo lá, enquanto você morar na minha casa, quem manda sou eu. As leis são ô, Domênico, outro dia eu vi no shopping, velho. Uma criança dando maior escândalo e a mãe assim, ó, ai, você precisa comer cenourinha, porque a cenourinha ela vai fazer com que você cresça forte. E a criança abrindo berreiro, não quer, dando tapa no prato, pegando batata da mesa do outro, sabe? A criança fez um show. Enfia cenoura lá na garganta da criança e faz igual pra ter que não, mano, você tá louco. O Domênico não faz isso com os filhos dele. Ô, Domênico, sabe quando você tem que dar. Sabe quando você tem que dar remédio pro cachorro? O cachorro não vai querer engolir um comprimido. Você tem que abrir a boca e ficar lá dentro. Você tá comparando a criança com o cachorro, seu louco. Não, mas não pode. Lógico que pode. Você vai ficar. Ai, você quer explicar o porquê que é importante comer cenoura pra uma criança de 2 anos, Domênico? Tem que enfiar na goela e comandar comer. Não, futebol é a mesma coisa, lógico que é. Oi. Pode torcer pra qualquer time, né? Desde que seja corintiano, né? É verdade. Essa que é a democracia. Ô, senhor Vicente. Oi. E com relação ao time do Corinthians do Campeonato Brasileiro? O time do Corinthians aí era desacreditado, né? No começo do ano e agora o Corinthians está surpreendendo, inclusive vencendo o Vasco por goleada. Bom, eu também os times brasileiros não passam de nota 5, né? Todos eles juntos não passam de nota 5. Né? É, não bateu em ninguém. Sim. Não é que não bateu em ninguém, bateu em todo mundo. Bateu no São Paulo, bateu no Palmeiras, bateu no Santos. Então, bateu em todo mundo, né? Não, o Corinthians está lá em cima por mérito, gente. Então, é que assim, a fase é boa também, né? A fase é boa, o Corinthians deu sorte que o Carille encaixou, né? Ninguém esperava que o Carille fosse uma sumidade de técnico. Se o Carille tivesse ficado na primeira vez que ele entrou, o Corinthians teria participado da Libertadores tranquilamente. Ô Mota, ninguém acreditava não, porque o ano passado, quando o Carille teve a chance dele, eu falei, esse é o treinador do Corinthians, que o Corinthians tem que preservar até o término. Mas tiraram ele de bobeira, meu. Não, foram lá tirar o cara pra trazer o Oswaldo. Cristóvão horrível. Não, então, mas eu tô falando... Foi o Benjamin que indicou o Oswaldo. É Oswaldo. Então, amigo, Oswaldo. Ele ama o Oswaldo, vai fazer um bom trabalho. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele é gente boa. Oi. Pode fazer um pedido? Claro, por favor. Não liga essa porra dessa seta, viu, bicho? Cada vez que liga a seta pra esquerda, a gente tá cancelado, cara. É, mano, não vai falar da seta, mano. Porra, não, olha. Não, a seta pra esquerda, você parou de apostar, o Corinthians melhorou. Mas não liga essa porra dessa seta, cara. Ô, Vicente, não liga a porra da seta, é sensacional. Ô, Vicente, não vai precisar ligar a seta porque a gente já tá na frente. Tranquilo agora. Não vai ligar essa seta aí, bicho? Não vai pra lugar nenhum. E quando aposta também, né? Ô, mano, o Vicente... Não, ele parou de apostar, graças a Deus. Ô, Vicente... O Vicente sábio, hein? Tá com trauma dessa sua seta, mano. Pelo amor minha de seta. Deus. Os caras me colocam Oswaldo Oliveira e Cristóvão Morto como do time. A culpa é sua, né, mano? É verdade. Os caras depois Cristóvão lá e Oswaldo. E a culpa Vicente, da seta. Você quer mandar abraço pra alguém? Manda naquele momento. Não, quero mandar não. Só quero fazer um merchanzinho aí. Ah, merchan. Manda. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Opa, ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. É, porque os meus acabaram. Já mas então chegou embora. Domênico. Oi. Vou fazer merchan e depois eu te falo um negócio. Todo dia é dia de clássico na McDonald's. No McDonald's, né? Boa. Isso. Boa, você ganhou um par de vouchers da McDonald's. Eu queria agradecer ao bar, que eu fui na torcida com ele. Ah. Pô, é gente finíssima, viu? O bar, gente boa, é? Pô, mereceu ter ido pra Barcelona, viu? Ô, Vicente, obrigado, cara. Valeu mesmo. Porque realmente ele é gente finíssima. Ah, vai é fabuloso. Maravilhoso. Fabuloso. Ah, lá no hotel, lá a gente tomou todas, né? Tomamos, hein? É mesmo, é? Ô, mano. Oi. Quando tiver a torcida uniformizada, que filha do estádio 97 aí no Pacaembu... Não, vocês não jogam mais no Pacaembu. Se concentrar no hospital das clínicas, cara. O que que é? Não entendi. Não entendi. Como é que é o negócio? Não entendi. Ao invés de ir pro bar... Quando tiver torcida do Santos. No Ilha das Flores. Manda aí pro hospital das clínicas, bicho. Nossa, que deitada agora, hein? Ah, caraca, que legal. Porrada, hein, velho? Nossa, que deitada. Que brincadeira legal. O Vicente deu agora, hein? O Ilha das Flores é um puta num bar maravilhoso. Frequentei lá, acho que uns 20 anos. Boa. Muito bom. Toda sexta-feira eu encontro ela lá. Então tá bom, Vicente. Sim, obrigado. Tá bom. Obrigado pela ligação, abraço. Vicente. Grande abraço pra você. Valeu, Vicente. Vocês são espetaculares. Nós. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Vamos lá, momento de separar. Funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo. Acesse semparar.com.br e compre já o seu. O terceiro entra no ar, hein? Vai o Bambi! Novo! É, agora! Vai o Bambi! Olha o Mota que vendido e falou, põe de novo a do ar. Vai o Bambi! Tá dançando, Mota, olha lá. Ai, ele é quem? Ai, ele é quem? Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Mota é gay. Mota. Mota. Mota. Peta de baleia hoje tá com o namoradinho dele do lado. Nossa, a orca, calma, a Xamu tá louca hoje. A Xamu tá desesperada. Falou bem. Zoar, a Xamu pula, dá aquele salto triplo. Nossa, passa pelo arco. É uma mancada. Não, é mancada você falar isso do nosso convidado. É. O Benedete é a Xamu e você é o chupeta de baleia. Ah, eu sou a Xamu? Ah, eu sou a Xamu. É lógico, Beleza, Benedete. É isso, aí eu não falei nada. É a linguiça amarrada no meio. Ô, juiz, você vai deixar essa patifaria? A mortadela amarrada no meio. Olha o tamanho Claudio, disso, velho. Alô? Pelo amor de Deus. Ai, sua baleia. Silêncio, silêncio. Alô? Alô? Quem fala? Flávio. Ô, Flávio, tudo bom? Oi. Tudo. Flávio do quê? Tudo bem. Flávio Seno. Seno? Opa. Pô, acabou Senna. Sendo legal, né? Agora mandou bem, hein? Trocadilho! Grupo RG. Querendo roubar o lugar do RG, sete. Aí. Você fez essa brincadeira, cara, me dá um ódio com você conversar com alguém assim. E aí, calma que eu tô fazendo. Fazendo. Calma que eu tô indo. Nossa, indo. Me dá um ódio. Tô indo. Tá errado? Tá errado? Fazendo. Ah, não, por que tá errado? Hoje ele tá errando. Tá certo. Tá errando. A gente tem um cara na mesa que fala assim, né? Não fala assim do moto. Aquele ali, ele come um cheeseburger de alfafa, mas é legal. Tá errando. Não, mas eu não falei quem é. Calma. Mas eu tô aqui 14 anos. Mas eu não falei quem é. Ah, não, mas olhou pra mim, apontou pra mim e não falou que sou eu. Eu não falei nada. Olhou falando pra mim. Mas o pessoal do rádio... Mas eu tô aqui olhando, mas o pessoal do rádio não sabe. Você olha pra mim, aponta pra mim, não sou eu, teu tonto. Ah, vai te catar, velho. Ô, chupeta, vai lá. Vai lá com a Xamu. Não, peraí. Pega a baliza aí pra fazer show das duas aqui. A chupeta de baleia e a Xamu vão fazer show. Olha, ridículo isso aí que você tá. Calma, gente, calma. É triste isso. Não tô te ofendendo em nenhum momento que eu ofendi. É. Alô? Alô? Quem fala? Flávio. Ô, Flávio, desculpa, viu? Tranquilo. Bagunça aqui que é. Ah, Seno. Flávio Seno, né? Flávio Seno. Quantos anos, Flávio? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem que é a idade do meu pai. Lembra? Tá meio velho. Meu pai. Qual que é o bairro, médico? Flávio? É Vila Gonçalves, São Bernardo do Campo. São Bernardo. São Bernardo do Campo. Amigo, é São Bernardo, né? Ah, mas é um idiota, né? Não, porque quando o cara fala aí ele fala, mas eu não escutei. Aí ele vem, eu escutei. O problema é que ele fala, tá sem fone. Não tem como tá sem fone e ouvir o cara. É impossível, velho. Sabe, ouvinte às vezes acredita num idiota desse. Mas a gente ama. É brincadeira, não. É o melhor idiota que eu já vi. É o idiota mais legal que a gente conhece. Amigo, né? O de idiota, sim, é o mais sensacional que eu vi em toda a minha vida. Idiota, se na sua escala, quem é mais assim depois? Idiota. Ele. É o número segundo lugar? É. Ele. Terceiro. Ele de novo. Ah, então é nóis. É incrível, tão idiota que é. Ô, Flávio, time. Coringão. Vai, Corinthians! Pode ganhar. Ô, o que é? Hoje tá. Tênis Coringão, aí. Coringão. Pô, vocês sabem só uma modinha, hein? O time ganha, vocês ligam, né, velho? Não, é bem assim, não. Fina, corintiano não tem essas frescuras, não. Parece. Não, é. Eu ouvi o último ouvinte agora, antes do seu presente. É nada, mas aí é um ou outro. Às vezes o cara, tipo. Ô, tá mano, cuidado que o cara vai te buscar no aeroporto, hein, mano? Cuidado que o cara vai te buscar no aeroporto. Não, mas ele trampa em Congonhas, eu vou descer em Cumbica. Sorte, hein? Falando nisso, eu tô vendo aqui no painel, cara, já tá constando meu voo. Será que cancelaram essa certeza que é hoje, mano? Vem logo que tem o resort amanhã, bicho. É, velho. Pega o busão, então. Pega o busão, mano. Pega o busão, mano. Já vai direto pra Atibaia. Vou voltar hoje por causa disso. É boa. Não, mas amanhã eu estarei aí. Com certeza estarei com certeza, todos vocês aí no Bourbon. E é tudo nosso, mano. Então, galera, eu gostaria até de me despedir de vocês, aí, porque eu vou procurar meu portão aqui. Vai lá, vai lá que o Lampadinha... O Lampadinha vai falar com o Flávio. Pode deixar, mano, vou assumir aqui. Ô, Seno. Valeu, rapaz, tamo junto. Boa viagem, mano. Até amanhã, mano. Amanhã é nóis, mano. É. E com certeza amanhã nos encontraremos no Bourbon, tá bom, com galera? Certeza. Boa. Vai ser top. Um abraço. É nóis. Valeu, boa noite pra vocês. Valeu, mano. Pode falar. Ô, Seno, o que você acha aí? Você tá na linha do Mano e do Lampadinha aqui? Já pode entregar a taça? Então, cara, eu acredito que o Corinthians ele está crescendo no momento certo. Alguns jogadores que começaram a jogar agora estão rendendo bem, que é o caso do Clayson aí. Clayson. Eu só acho que o Carille devia investir num time mais ofensivo. Eu acho que para jogar em casa poderia jogar com o Clayson e jogar fora poderia jogar com o Romero. Mas você acha que tem uma coisa também, né? O Carille, ele tá conseguindo fazer uma coisa, tá conseguindo recuperar o Marquinhos Gabriel, que era um jogador que vocês falavam que já era, né? Nunca critiquei. Nunca criticou, imagina, vocês queimavam o cara toda a rodada, que tava morto e tal, e ele voltou a jogar, né? Acho que foi 3 jogos que ele já fez, ou 2? 2 jogos. Ele tá muito bem, velho. O Marquinhos Gabriel, cara, eu nem criticava tanto. Quem eu não gostava muito era o Guilherme e o Giovanni Augusto. O Giovanni também disse que tá voltando, mas vai embora. É verdade. O que eu não gostei ontem foi o Giovanni Augusto. Eu achei que ele entrou meio sem ritmo, tocava a bola e não se apresentava pra receber. Eu acho que o Giovanni, eu não sei se vai não, mas o Marquinhos Gabriel, acho que ele, agora que desenrolou aí, agora ele vai em frente. Então, você não acha que o Cássio errou não? Eu tava vendo esse gol do Luiz Fabiano aí, tá passando aqui no Facebook da rádio, tá sendo transmitido, no site da 97FM. Eu tava vendo o gol, pô, você acha que o Cássio não pulou atrasado? Falhou sim. Eu também achei que o Cássio pulou atrasado. Eu acho que não, cara. O Luiz Fabiano, ele cabeceia essa bola e a bola acaba desviando no braço dele. Esse é o segundo gol. Então, não é do segundo que ele tá falando? Não, o primeiro ele falhou, o segundo não. Ah, o primeiro pode ser. O segundo deu aquela, ó. O segundo tá mostrando agora, ó. Ah, esse não falhou. Desviou no braço, tirou o Cássio totalmente. É. Mas ontem foi a noite do lance, não? Ah, eu acho que foi o... Não, o gol de cabeça. Foi involuntário, né? É. Eu também acho que não foi uma coisa... Mas ele não foi de propósito com a mão. Eu também não acho. A bola bateu na cabeça, bateu na mão e entrou. Acho que não, acho que nesse caso não. Ontem foi a desgraça dos goleiros, né? Agora eu tô lembrando. Fala por você. O Cássio saiu atrasado, sim. O Cássio saiu atrasado, você achou? Saiu. Eu acho. Ele tava meio perdido no lance. Sim, saiu o cara. E você acha que o... Ó, porque o Corinthians pode perder aí alguns jogadores, né? No meio do ano. E aí os caras dizem que vai vir pra cima do Rodriguinho, quem mais? Do Balbuena. O Arana. E aí o Corinthians agora vai atrás de quem? Tem que fechar o... Tem que pagar lá, fazer a preferência pelo... Pablo. Pelo Pablo. Mas são 3 milhões de euros. Encaminhado já conversou com o pessoal lá dele e parece que já tá fechado pra gente mesmo. Não pagou ainda, porque não tem o dinheiro, parece. Não tem, né, velho? É, não tem. Então, eu gosto muito do trabalho do Roberto Andrade, não sei como a maioria aí da mesa pensa, né? Mas eu acho que ele é uma pessoa bem responsável, tanto que hoje se você perder um Balbuena, eles já estão vendo um zagueiro aí do Botafogo, que parece que é bom. E no meio de campo, o Rodriguinho, ele não é insubstituível também, ele é um bom jogador, mas... Ah, a mas gente ele tá... tem... Hoje é um dos melhores do Corinthians, hein, velho? Hoje ele tá fazendo a diferença. Hoje ele tá sendo essencial. Hoje acho que não tem quem substitua. Não, é essencial hoje pro time. Isso aí vai ser difícil. Quem vai ficar no lugar dele? Ah, o Cleison, ele pode também... Cleison! O Cleison é jogador de... Eu achei que o Cleison foi muito bem ontem, inclusive. Mas ele é jogador de lado, né? Eu gostei também de ver Siri, o... Né? jogador Siri. Eu gostei de ver o Jadson jogando mais centralizado. Ah, só de ladinho? Eu gostei de ver o Jadson ontem jogando mais centralizado. Acho que é mais o jogo pra ele. Acho que ele não tá rendendo muito com esse jogo meio pro lado. Eu já ia até falar dele porque o Cássio não tava vindo bem nesses jogos. E ontem eu achei que ele jogou bem. O que você achou, amigão? Ah, achei que ontem ele tava um pouco parado, mas na média ele tá indo bem. Na média indo bem. Então, tá bom. Média dos jogos. A média. E você acha que o Corinthians, pelo menos Libertadores, pega, né? Ah, certeza. E eu vou te falar uma coisa. Não sei não, hein? Não sei. Olha, mas que engano, o Brasileirão engana, hein? Até o sexto hoje, não. Eu tenho certeza, eu te digo mais. É até o sexto, Depende de quem ganhar a Sul-Americana. Copa do Brasil. Eu fui assistir o primeiro jogo do Corinthians na Arena, que foi empate com o Chapecoense. E geralmente eu costumo ir uma ou duas vezes assim por semestre, porque os ingressos estão um pouco caros, porque né? Demora pra chegar também, né? Exato, mas as últimas vezes que eu... Demora nada, eu abro minha porta, tô no meu quintal. Você demora pra chegar aqui. Mas as últimas vezes que eu fui assistir o Coringão, ele bateu campeão. Foi assim na Libertadores, no Brasileiro, é tradição. Então é nóis, amigão. Então é nóis, vai Corinthians. Eita! Então vai Corinthians, manda seu abraço aí, corintiano. Ah, mandar um abraço para minha família, para os amigos aqui do trabalho, em especial o pessoal de São Bernardo do Campo lá. Falou, a família Seno. Isso. Isso. Então vocês estão sendo... Ah, sensacional. Então tá bom, Flávio, um abraço e obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigadão, um abraço para vocês também. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau. Olha, tem uma notícia boa aqui. Só um minuto, que foi um momento sem parar aqui da programação da Energia 97. Então, vamos falar do sem parar aqui. Sim. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que é? Agora dá pra comprar o sem parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o sem parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do sem parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar, sua vida... No seu tempo! É verdade, sua vida no seu tempo. Estádio 97, aqui pela Energia 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chegaram algumas mensagens pra gente pelo nosso WhatsApp no 943530150. Vamos ouvir? Vamos já! Vocês estão quietinhos, hein? Nós estamos olhando pra sua cara, que a gente fica admirado. Fala, Domênico. Imagina, a gente tá na frente da voz. A voz, velho. Domênico, gato. A voz do Domênico é a única voz que você consegue ver. Parabéns, velho. Uma salva de palmas, é verdade. A chamou, foi boa agora. Vamos lá, mensagens chegaram aqui, vamos ver? Boa noite, amigos do estádio. Aqui quem fala é o Bruno Luizão. E aí, Dodô? Você continua achando que o Tietê é melhor que o Paulinho? Ou você já parou de tomar aquele remédio forte lá? Domingo. Então vamos lá. O Tietê teve um momento muito bom. Que foi lampejo. Não. Ano passado ele voou. Foi muito bem o ano passado. Alguns jogos esse ano, outros não. E não esqueça esse ouvinte que mandou aqui a mensagem, que o Paulinho caiu de produção pra cacete quando depois que ele saiu do Corinthians. Sim. Então, amigão. Ficou na reserva na Inglaterra. Olha os dois lados, não olha um lado só. O Paulinho também ficou lá na reserva, ninguém nem chamava ele pra seleção em nada. E até hoje muita gente não entende como é que o Tite trouxe ele da China. Mal pra cacete. E no contexto da seleção, ele começou a jogar bem. Então, pera lá, hein? É que quem não joga com Tite também, né? Você vê como é que é? A pimenta nos olhos outros é refresco. Só olha um lado. Os caras querem deitar, velho. Então, ô, trouxa, olha o outro lado. Trouxa, não! Ele é trouxa, mas chamar. Mas quando a gente fala trouxa, é um trouxa carinhoso. Carinhoso, vai. Então tá bom. Então pode, vai, trouxa. Então vamos lá, trouxa mesmo. É que eu falei, mas vamos lá. Mais um. Última rodada sem perder, hoje é dia. Domênico falou. Luiz Fabiano pôs a mão na orelha, não escutou. Que o Timão tá jogando certinho. A ideia agora é outra, calma Dodô. Não vem de garfo que hoje é sopa. Coringão com seriedade, então não subestime. Quando meteu o quinto gol, falei Carilli. Estádio 97, vocês são sensacionais. Luiz V2, fiel bancários. Vai Corinthians, salve, paz. Boa! Vai Corinthians! Olha, sensacional, hein, velho? É Luiz o nome dele? O nome dele é Luiz, mas ele mandou uma mensagem bancária. Ô Luiz, manda um e-mail pra... Manda pra nós aí, velho. ba@97fm.com.br e deixa seu contato com ele pra um dia você vir aqui vir cantar pra gente aqui ao vivo. Pô, que legal, né? Sensacional. É legal ter esses caras, pô. Faz de bola, legal. Cara é bom, faz música pra gente. Cara é bom, merece. Bacana. Mais uma aqui no nosso WhatsApp, vamos lá. Boa noite aí, pessoal do Estádio 97, aqui é o Rodolfo Celestino de Santo André. Ô Domênico, me fala uma coisa, como o Palmeiras pode ter emprestado o Vitor Luiz pro Botafogo e ficar com o Egídio, pô? Já que o Zé Roberto não aguenta, pô, o Vitor Luiz tá jogando muito mais. E não é possível que na base não tenha alguém melhor que esse Mike e Fabiano. O João Pedro, que foi emprestado pra Chapecoense e se machucou, é mil vezes melhor que esses caras tudo aí. Ô, Rodolfo, você tem toda a razão. Aliás, eu pensei que ele não fosse falar e eu ia comentar do João Pedro também. O João Pedro e o Vitor, pra mim, são melhor que os dois que estão aí. Que o Egídio e que o Mike aí. Ele foi emprestado. E os caras são da categoria de base do Palmeiras, vieram lá da base. Por que o Palmeiras não ficou com os meninos? Eu não sei se são do Palmeiras, se emprestou. Acho que o João Pedro é. O Vitor Luiz eu não lembro se venderam. Mas por que não dá chance pros meninos? Aí fica contratando nego de fora. É difícil, acho um absurdo isso, velho. Juro por Deus. É um absurdo. Dá chance. Eu não entendo isso. Os caras trabalham a base inteira. Thiago, quando o time tá numa desgraça lá que tá pra cair, os caras começam a pôr a molecada, né? Aí a molecada joga na fogueira. Aí joga, vai lá. Queima o moleque. Aí quando depois que tá lá numa boa, começa a contratar um monte de cara e a molecada que se dane, né? Né? Verdade? Né? Verdade? Tudo pra time pequeno. É impressionante isso, cara. Impressionante. Vamos lá, mais uma aqui. Boa noite, galera do estádio. Aqui quem fala é Alex de Santo André. Aí, Dodô, eu tava triste, cara. Montei o time bosta no Cartola. Gastei todas as minhas cartoletas, 140 cartoletas. Mas depois eu lembrei que o Palmeiras gastou 70 milhões e montou um time bem pior do que o meu. Chupa, Dodô! Deitou, hein? Deitou no domínio deitou, agora, hein, velho? Depende, mas depende. Deitou como? Não, o cara tá Domênico? Numa rodada, ele teve razão. Uma aloprada. Sabe no final do campeonato como é que vai ser. Até agora. Né? Como é que vai estar o campeonato desse trouxa? Não. Isso aí? Ele vai falar a escalação do Grêmio. Atenção, senhores, time do Grêmio escalado. Imortal. Grêmio joga contra a Chape em Chape. Em Chape, Domênico. Valendo a liderança. Valendo a liderança do campeonato brasileiro. Esse jogo não tinha sido... Não tinha, não, foi adiado, porque o jogo foi ontem. Seria ontem. O jogo estava marcado. Foi ontem? O jogo estava marcado para ontem. E aí foi para hoje. E aí, devido às fortes chuvas, não conseguimos chegar ao. Então ficou para hoje, né? Para hoje. Qual que time do Grêmio? Fala aí, ô Lampadinha. O Grêmio vai dar uma ajudada pra gente hoje, mas não. Não vai, nós vamos com o time completo, cara. Vamos para cima. Vai perder só de 1-0. Bom, vamos lá. Número 1. Marcelo Groy. Vai bem? Monstro. Ah, monstro. Ah, não, é o quê? Bom é o Everton Ribeiro. O Thiago Nossa, Ribeiro. Você tá todo perdido. Número 2. Ô, Chupeta, Thiago, volta pra terra, velho. Quem é Thiago Ribeiro dos Santos? O outro coitado lá também. Vai. Nossa. Número 2. Quem? Léo Moura. Cansado, hein? Tá jogando muito, velho. Tá jogando muito. Pergunta pro Moura. Eu não tenho visto o jogo. Quem diria, o Grêmio vai poupar hoje. Vai poupar Pedro Jeromel. Isso Então vai entrar o Rafael Thierry na posição. Mas por que que vai poupar? É porque ele sentiu dores musculares. Ah, cansou. Kahneman. Esse nome é bonito. Cortez na lateral esquerda. O Cortez Rabibes. Cortez Rabibes. Aquele que casou na esfirraria? É. Legal. Só que assim, ó. É o Cortez, cara. O Cortez, ele é porque o titular Marcelo Oliveira tá machucado. Ele tá voltando de lesão. Vem o Cortez. É. No, na meiuca, né? Mas quando ele joga assim, porque nossa, dá medo. Ele é volante, né? O Cortez? Não, é lateral esquerdo. Aquele que era o lateral esquerdo? Que era do Botafogo, né? É que o Renato tá resgatando uma casa de lanche. Esse o Cortez, mas quando ele joga na lateral esquerda, ele Cortez de um lado, Cortez do outro. Ah, nossa, não é. Nossa. Olha, ele mesmo que dá a nota 10. Deu a nota, ô. Agora, ô Domênico, agora, velho, agora vem a seleção brasileira quase. Ele é o Palaia do agora vem praticamente uma seleção. Parabenizei. Agora vem praticamente uma seleção, Domênico. Seleção? Volante Michel, joga muito. Quem que é? Ele é bom jogador, muito bom jogador. Seleção? Calma, vai. Agora sim. Agora vai. Moleque da base, Arthur, esse é o cracaço. Você gosta craque, moleque, né? Craque. Ramiro, craque. Luan, só tem craque Luan, time. Olha aqui, ó. Arthur, Ramiro. Só o Luan. Peraí. Arthur, Ramiro, Luan. Arthur e Ramiro, craque, não dá pra falar. Pedro Rocha. Bom, não, se bom. Fosse aquele antigo. E ele? Lucas Barrios. Nossa, o Domênico chora agora. Não, porque no Palmeiras não foi bem. É, mas no Imortal tá voando. Tudo bem, mas no Palmeiras não foi bem. Mas ainda analisar... é do Palmeiras, né? Não. Tem que analisar ele o que rompeu, ele fez no Palmeiras. Quebrou o contrato, né? Rescindiu. E aí ele tem contrato de um ano com o Grêmio com preferência de compra, né? É. Vamos lá, mais uma aqui no WhatsApp. Manda aí, Dodô. Ô, Dodô! Lá vem, Dodô. Ô, meu filho! Tem que ter só uma opinião, cachorro. Em março o Palmeiras ganha tudo. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, jogo de bote, a cuspe à distância. Meteu a lenha no tal de Eduardo Batista, pediu cuca. Hoje, dia 8 de junho. Você vem com essas pataquadas que você fala aí. Que o Cuca não sei não. E que o Palmeiras só tem 11 bons jogadores. Não falei isso? É. Nada como 4 jogos sem vencer pra deixar as pessoas num sapatinho, hein? Então vamos Ricardo. Lá. Ricardo. É sensacional o nome dele. Ouvinte, uma salva de palmas pro ouvinte. Calma. Seja coerente. Foi boa. Mandou bem pra caramba. Foi boa ou não foi? Não, eu vou explicar. Depois você xinga ele. Não, eu não preciso xingar porque eu tenho números, eu tenho argumentos. Argumentos. Coisa que este ouvinte não tem. Argumentos. Ah, não. Então vamos lá. 2016, quando o Cuca chegou ao Palmeiras, depois de 8 jogos. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Exato. Cuca no Palmeiras na volta dele, 2017. 8 de... Oh, 8? Trouxa! Não. 8 de junho! Não. Ricardo, 8 de junho! Não xinga! Não, ele falou não. Assim, eu tenho que falar igual. Ah, entendi. 8 de junho, Ricardo, 8! Ele falou 8. Entendeu? 2016, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 2017, depois, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Depois o que aconteceu, hein, Ricardo? Hã? Hã? O que aconteceu depois? Não lembro. O que aconteceu? Ah, vocês não lembram, né? Então, Ricardo, você que não lembra, vai se informar quem foi que aconteceu. Seu mané do cacete. Vai se informar. Ai, trouxa. Ah, não, o cara foi bem pra caramba. Você tá louco, foi bem o Cássio. Foi um dos seus. Olha, perdeu o tempo dele aí. Quantos segundos usou aqui? É, mas perdeu num lugar maravilhoso. 43 segundos perdidos do rádio brasileiro. Imagina, agora ele vai sair, ele vai na padoca lá, velho. Os caras vão falar, ô, seu Ricardo que zoou o Domênico. Aê, mano. Tá famoso. Vai ficar famoso no bairro dele. Muito pelo contrário, os caras vão ficar puto da vida com ele. Não, que nada, vai ficar famoso. Os caras gostam de mim, vão ficar chateados. Zoou o Domênico, fica famoso. Mais uma aqui, agora vamos ver quem vem aí. Se me zoar, eu tiro. Não. Não. Rapaziada, aqui é Marcelo Maia. Ô, Mota, hoje é jogo pra deitar. Deitou. Deitar e esquecer a vergonha. Ah, falou, vai tchau, tchau, trouxa. A gente vai deitar, vai esse deitar. Esse é um ouvinte consciente. Ah, esse é. Ah, legal. E é São Paulino, viu? Ó, fica acordado, hein, velho. Vai, pode começar a secar, 7:30. Só vou dar a lembrete pra você, ô besta. Vai começar, hein? É um lembrete. Vai ter tempo. Ó lá. Tom. Outro. Boa noite, senhores. Opa. Fala, mano. Então, no mano, primeiro gol de ontem, se fosse o Barcelona ou o Real Madrid que tivesse feito aquele gol, tava todo mundo falando até hoje. Mas foi puta de um golaço, cara. Todo mundo tocando na bola de primeira, só toque de primeira. Belo de um gol e ninguém comenta nada. Como não? Vai Corinthians, Carlos falando. Ah, pra... Vai Corinthians. Mas pera. Barcelona, Real Madrid, velho. Ah, ouvinte fofarrão. Mamota. Momento. Ouvinte fanfarrão. Não, tem que defender o cara. Não, mas menos no Padinha. Mas você viu a jogada? Tem defesa disso? Você viu a jogada? Se é o Barcelona, todo mundo tá exaltando aqui. Para, né? É verdade, é verdade. Agora, porque é o Corinthians, não. Cagada. Mas foi o trabalho. Mas é, né? A gente sabe que é. É... Mais uma. Rapaziada do estádio, boa noite. Aqui é o Raimundo, torcedor do Palmeiras. Domênico, essa história que o Palmeiras tem três times é só história. O Palmeiras mal e mal tem um time, entendeu? Mal e mal tem um time. O Cuca vai morrer abraçado com o Fernando Braz, Egídio, Tietê e William. Não dá, Domênico. Não dá. Alguma coisa de muito sério deve estar acontecendo. Abraço a todos. Isso é consciente, tá vendo? Dá deprê o cara, hein, velho? O cara tá depressivo, Domênico. Tá depressivo, velho. É, fala alguma coisa, Domênico. Estádio 97 na energia. Mandou falar alguma coisa. Não, fala com o cara. Fala com ele, dá um alento. Dá o telefone do seu pai Palmeiras. O seu pai Palmeiras. Estádio 97 na energia 97 em nome de Ezeg. Formando o melhor em você. Em nome de Extra. Você merece torcida reunida, bandoagem gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Pediram pra me falar. Então fala você aí, vai, ouvinte. A galera do estádio, Felipe Dalan, palmeirense, Zona Leste. Dodô, você não acha que a solução do nosso time é mandar meia dúzia de nega embora, Dodô? É uma briga de ego ali dentro que tá nítido, Dodô. Tá embaçado. Eu acho que tem muito jogador estrela que quer o espaço, um jogador que é substituído sai putinho. E aí? E na boa, o Vieira dá uma queimada, não dá na boa. Vai te catar, cara. Viado, Vieira. Viado! Que isso? Ah, esse, catar, ó, esse choca cenoura. Qual é o nome desse indivíduo aí que eu vou processar? Qual é esse aí? Ah, vai processar o quê, velho? Felipe, é o nome. Brincadeira, Felipe, é nóis. Eu sei que... É nóis, ele gosta. Mas eu não gosto. Passa o telefone pra ele, Felipe. É. Você que faz colheita de cenoura sentado, um abraço. Não, vai. Eu não queria contar. Mas o Xamu. Ih, é calúnia. É o Xamu e o Chupeta de Baleia, ó. Sempre de olho. Vai pra lá, velho. É um casal. O Vieira não é advogado, cara. Quando não põe no pau, entra na vara. Luizinho, caramba! Uma produção aqui, ó. Eu vou aplaudir o bar de pé. Segue o jogo, segue o jogo, sem falar. Os caras estão pedindo, bar na mesa. É brincadeira. Imagina o bar gaguejando aqui na mesa, ser lindo. Ô, juiz, mas não. Nem um cartão, não tem cartão, não é possível. Não, mas pra que cartão? Aí, sombra. Cartão vermelho. Aí sim. Agora você aí tem sim, tempo aí de ficar com seu bromance. Agora, ô, Domênico. Isso foi sensacional. Agora, Domênico, você deu o cartão pro Sombra, não, sacanagem. Não, é o juiz, foi, não sou eu. Foi o juiz, mas o juiz deu o cartão pro Sombra, sacanagem. Porque ele não tá aqui. E onde ele tá? Ah, ele? É. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, ele adora. Bom, adora. Senhor, esse é o Estádio 97. Agora, deixa eu dar um recado. Estela Barros agora, vamos lá? Vamos lá. Bora. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha só, a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Estela Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 informa. É, começou o jogo, hein, Motinha? Opa! Começou, Mota. São Paulo e Vitória no Morumbi. Qual a escalação do São Paulo aí, Mota? Coloca a escalação por causa da nossa audiência rotativa. Temos aqui. Vai, fala aí, Domênico. Renan Ribeiro. Éder Militão. Fala aí porque o Mota não sabe. Não, é porque mudou, trouxe. Ah, vai, Militão. Não botou o Lugano. Entrou São Paulo de Araque. Lucas Fernandes. Hã? Vai, por favor. É, Renan Ribeiro no gol. Éder Militão é o zagueiro. Maicon e Lucão. São três zagueiros, sim, hein? É, Bruno, Jusilei, Cícero. Júnior Tavares, Marcinho, boa. Lucas Prato, Maico Suel. Oh! Eu falei que ele ia jogar. Vou jogando já, hein, mano. E Rogério Ceni é o treinador. Mas na camiseta vai estar Maico ou Maico Suel? Eu acho que vai estar Maico. Aí é muita frescura, hein? Maico, porque ele pediu pra mudar. Maico. Pra quê? M-A-I-C-O. É com Y. Ah, e o Lampadinha tá falando que vai ter a lei do ex. Ô, Mota, então, lembra que vai eu falei da lei do ex? Vai ter o Neilton também, cara. Não é só o Chiesa. Neilton e Chiesa, ai, né, Neilton tem cara de que vai meter gol. Esse aí tem que pegar a catapora na bunda, assim. É, o atacante, é os dois atacantes, Chiesa e Neilton. Nossa senhora. Técnico Alexandre Galo, cara. Pô, lembra dele? Grande volante. Era promoção. Era do Santos, ele jogou bem. Era promoção. Jogou bem, mas como um treinador não foi muito bem, né? Cara, até agora não foi muito bem, né? Ele tá pegou mais a seleção na base também, não foi tão bem. Olha, só pra quase... Olha, é a estrela, quase fez um gol, hein? É a estreia do Galo. Quase fez um gol. Hã? É a estreia do Galo do Vitória hoje. O Vitória já mandou embora o treinador também? Ih, rapaz, era o Petkovic, ele se demitiu, lembra? Entendi. Ah, mas ele não era diretor? Então ele se contratou, aí se demitiu e contratou o Galo. Se contratou? Como assim? Ele era diretor, ele virou aí ele se contratou como se contratou? Técnico. Não, você não sabe da história da apresentação dele. Aí ele se demitiu e contratou o Galo. Você tá brincando, velho. Ele falou assim, ele era diretor, chegou lá pra imprensa e falou, ó, vou apresentar pra vocês o novo técnico do Vitória. Não, prazer. Ele saiu, aí voltou. Saiu da sala. Sou eu, cheguei. Oi. Sou eu, trocou de roupa. É brincadeira, né? Tô falando sério. Ele é bom, ele fez o nome, é bom. Pô, que sacanagem. O cara é bom, o cara é bom. É que nem o Palai, auto-entrevista. Auto-entrevista, você tá de brincadeira. Igual o Domênico se auto-parabeniza. Eu não me auto-parabenizei nada. Ah, mas ele pode, né? Bateu palmas pra você. Não, cara, você bateu palmas pra você. Não, não bateu palmas. Bateu. Foi o 10. Foi desumilde, nota 10. Foi o trocador que me deu nota. Não, você foi desumilde, mas você bateu palma pra você mesmo. Não, bati palma nenhuma. Bateu, você foi desumido. O trocador deu nota 10. Bateu. Foi o trocador que me deu nota 10. Não, não, ah, isso não, é não, verdade. Não. Ué, mas você comemorou. Não pode. Lógico que comemorou. Você tem que ser humilde. Você fala, não mereço. Não merecia 10? Domênico, você não precisa ser humilde. Mas peraí, ô Vieira. Oi, mandei um trocadilho dos mais sensacionais. Foi boa mesmo. Cortez. Mais o Cortez, ele corta de um lado, Cortez do outro. Boa. Cortez da direita, Cortez da direita. Não foi boa? Foi ótimo. Muito melhor. O RG tá preocupado com o lugar dele. Só não fui melhor agora. Que o RG é o Alconcur de trocadilhos. Nossa, Alcon quê? Mais ou menos. Alcon quê que você falou? Estádio 97, Leine, vamos mais ouvintes? Vamos lá, em nome. Então, vamos lá. Se não for corintiano. Só teve corintiano hoje. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos lá, ouvinte participando. De novo? Caraca, velho. Calma, Mota. Agora, alguém pra lá. Vai, vai. Ai, ele é gay. Todo dia, toda a hora, nossa, pega agora. Sensacional. Tanto com as caldas balançadas. Essa música tem um refrão forte. Tem. Ah, tem. Forte. Vou te mostrar o refrão forte. Bota! Ô, louco, bicho. Ah. Alô. Bambi. Alô. Oi, linda. Deixa que eu falo. Quem fala? Ai, gente, eu não acredito, eu vou chorar. Não chora, amor. Quem é? Eu estou muito feliz em falar com vocês. Que legal. Eu me chamo Débora, tá? Débora do quê? Débora do quê? Débora de Lima, eu sou da Zona Sul. Não, peraí, calma. Você tá no Viva Voz? Tô, é melhor deixar. Tira. Não tem como separar o carro e conversar com nós? Tem, vou fazer isso já. Faça. Tá direito, Viva Voz. Enquanto você tá parando seu carro, é Débora do quê? Débora de Lima. Que mais? Ó, melhorou. Que mais? Ah, Então, eu moro na Zona Sul. Não. Débora de Lima. Só Débora de Lima. Só Débora de Lima? Não, meu nome é Débora de Lima Conceição. Ah, vem três vezes. Três vezes. Conceição. Ah, olha aí. Isso. E você, me então, conta, tem... e me conta quantos aninhos você tem? Eu sou novinha, eu tenho 27 anos. 2.7. E o bairro? Oi? O bairro que você mora? Eu moro em Interlagos, na Zona Sul. É Zona Sul, né, pá? É. A gente tinha falado, pô. Ali, ó. Quando tem show do Iron Maiden, Ups de Iron, aí eu vou lá. Eu vou de helicóptero, amigo. É igualzinho, é idiota. Eu vou de helicóptero, amigo. Putz, a vida. Ai, que rico. Ô, Débora, rica. Fala, o que você quer falar? Você ligou porque você tá desesperado pra falar com nós. Eu tava querendo falar com vocês, eu estou eufórica. Então, né? Relaxa, respira. Consegui, certo. Mas deixa eu falar. O meu noivo, ele tenta há muito tempo falar com vocês. E eu não acredito que eu consegui. Ele não tá do seu lado. Qual o nome do teu noivo? Não, ele não está aqui. Ele estava cansado. Qual que é o nome do noivo? Qual o nome? Matheus Araújo. Chupa Matheus! Boa! Débora! Vai, Lambisal! A minha tá falando com nós. O Matheus não consegue, mas você conseguiu. Não sei se vocês conseguiriam trollar ele e de repente dar uma ligada pra ele e falar. Ah, com certeza. Ele tá ouvindo. Passa o número dele pra ele. Ele tá ouvindo e a gente já tá chupando, né? Não, chupando. O que é isso? A gente tá chupando. Só confirmou. Não, eu ia falar, a gente tá xoxando. Ah, é força do hábito. É a força do hábito. Vocês são demais. Eu queria trocar. Você vai casar, Débora? Quando que você vai casar, Débora? Ou não tem? Então, nós pretendemos casar agora no final do ano. A gente não tem uma data específica. Já tem DJ? Oi? Ele já tem DJ? Então, a gente já sabe onde, mais ou menos, né? A gente tá procurando ainda. Onde vocês vão casar? Então, a gente tá olhando alguns lugares, a gente já tem já o primeiro, segundo, terceira opção, né? Certo. Mas ainda a gente não fechou. Certo. Mas assim, eu liguei pra vocês porque, meu, vocês são muito legais, o programa de vocês tá de parabéns, só tem que parabenizar mesmo, assim, que realmente vocês são caras legais, assim, é por isso que vocês fazem muito sucesso. Ô, né? Contrata o Domênico pra cantar. Já tem DJ, Débora? Contratar o Domênico. Se não tem, manda aí. Manda onde, Domênico? domênico@97fm.com.br. Domênico, sem acento. Domênico, sem acento. E-mail não tem acento. Ah, que legal. Contrata que é sensacional, eu fui num casamento. Você foi? Ah, é? Foi, Thiago? Foi, tô procurando a foto aqui do... É mesmo? Ah, é? Pô, que legal. Vocês foram pra comer, né? Foi legal, foi festa, ô Diego? Show de bola. Ô, Thiago, foi legal? Show de bola. Então tá bom. Ô, Débora. Oi. Me diz uma coisa. Qual que é o time? Que você torce, Débora? É, isso que eu você não falou, é. É o mesmo time do teu noivo ou não? Não, tem uma briga, porque assim, vocês precisam de saber, e os ouvintes também, pra entender esse negócio. Vamos lá. Ele é corintiano. Trouxa, São Paulina. E assim, ele deixava no começo do nosso namoro de me ver pra assistir o jogo. E ele fica, começa o jogo do Corinthians, aí ele começa, vai Corinthians, aí Corinthians faz, ele fala, chupa, e começa, sabe? Ele é muito assim, ele gosta muito, fanático, muito do time. Muito fanático. Não, ele gosta muito. Ele era pior, ele melhorou, né? Entendi. Antigamente ele me trocava. Você pensou em largar esse traste? Não, gente, pior que eu gosto muito dele, então não penso em largar ele. É que tá ele, falta de homem no mercado, né, amiga? Miga sua louca, larga esse corintiano. Olha, se fosse pelo time, certamente eu não ia estar com ele. Mas ele é bonzinho? Ah, ele é muito bonzinho. Ele já cumpriu pena. Pra algumas coisas, assim, aquela famosa, tipo, ele tem as frases de homem, né? Igual esses dias ele brincou assim comigo. Aí você vai dobrar minha roupa, né? Eu falei, claro, você vai me ajudar a limpar a casa, né? Então, ele ajuda? Então, a gente não mora junto, né? Então, não dá pra saber ainda. Eu só vou saber depois que a gente casar, né? Mas a fama dele, eu já sei que é de bagunceiro. E eu falo, olha, a gente tem que me ajudar. Ai. Ó, eu tenho um teste pra você. Vou te falar. Quando você quer saber se a pessoa que você vai morar com ela é boa, se é legal conviver, Você tem que viajar e ficar uns 15 dias num lugar que... Lugar! A pessoa, lugar, que a, é lugar, lugar, mano. Lugar, aqui, é, fazendo, aqui é periferia. Fazendo. Vai. Já faz o teste. Não, então, mas se for uma pessoa de periferia, ele mora no Cocaia. Mas você já fez o teste com ele? De ficar 15 dias juntos? Então, a gente trabalha junto. Então, assim, é... Não, mas é diferente. Ah, não, né? Mas trabalhar junto é diferente de você morar junto. Ah, porque... claro que tem diferença, mas a gente passa muito tempo junto, né? Vocês vão dividir o banheiro. Ó, dividir banheiro, velho. Né não, Bar? Nossa, o Bar não aguenta... O Bar casou com uma caminhoneira, né, velho? Aí ela chega de suja de graxa, velho. Joga o que chute e a unha dela, a unha. Ah, velho, para. A Cris tem graxa na unha. Ela tem graxa na unha, mina, velho. Você acredita? Nossa. É verdade, caminhoneira, velho. E aí... Então ela também não é um pouquinho vaidosa, porque eu presto muito... Nada, ela é mó porcalhona. Ela é mó porcalhona. Se tiver a vaidade, se a gente não se cuidar tanto eu quanto ele, é aquilo, né? A concorrência tá aí. Então a gente tem que tá sempre atraindo um ao outro, né? Querendo ou não, o relacionamento ele é assim. Ela não cozinha. Olha o coitado do Bar, ela não cozinha. Quem tem que fazer a comida é o Bar. O Bar chega em casa, tem que fazer cozinha ainda pra ela. E se ele não faz a comida, ela bate nele. Já apanhei várias vezes. O Bar é escravo, velho. Ele gosta de apanhar, então. Ah, é? Mas ele cozinha? Ou quem cozinha? Não, sou eu, com certeza. Ele não sabe fazer nada. Ô, Débora, quanto tempo você é noiva? Noiva, um ano, e de relacionamento, 7. Mas você vai casar por quê? Tá grávida? Tá grávida? Não. Parabéns, Débora! Tá grávida, Débora! Débora tá grávida! Débora Lee de Lima Conceição, parabéns! Como é que é o nome do boi? O boi? Matheus! Matheus Araújo! Matheus Araújo, parabéns, gêmeos! Isso. Ah, que legal! Rapaz, o cara ficou sabendo pela rádio. Nossa, mano. Ficou sabendo pela rádio. Imagina seu pai e tua mãe, como tô feliz, velho. Agora imagina se não for ele. Imagina se não for ele. Nossa! Imagina se... Nossa, ela vai casar com aquele barrigão, velho. Vai entrar na igreja de barrigão. Espera mais uns meses e coloca o bebê como dama de honra. Coroinha. É, coroinha. Vai ser coroinha ou dama de honra? Não é coroinha, é dama de honra. Dama de honra, moto. Ah, e quando é homem é o quê? É dama de honra? Pajem. Aê! Ai, falou! Festeira, não é festeira, eu sou religioso. Ai, nossa. É beato. Falou. É religioso. Ô, Débora. Débora. Oi. E aí, o que você tá gostando do São Paulo, do Rogério Ceni? Adorando. Cala a boca. Olha, eu gosto muito do time, né? Sinceramente, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir o jogo, então eu vejo quando tá tendo lá, eu gosto de acompanhar. Mas, assim, as técnicas, essas coisas assim, igual eu falei, quem eu não sabe, me manja isso daí, e é louco pra debater com vocês, é o Matheus. Pena mas que ele assim, não ligou, né? Ah, pena que o tonto não conseguiu. Débora, então vamos falar de uma outra coisa, Débora. E o Lugano, hein? É bonito, Lugano? Né? É. Eu não sei quem é ele. Nossa, da Índia, pau mandado. Olha, vou falar uma coisa. Quem não conhece o Lugano não conhece nada. Nossa, velho, desculpa. Não, gente, Débora, Débora, dá sorte que você vai casar, velho. A única coisa que eu sei, que eu tenho uma opinião, igual ele falou com relação ao Rogério, por exemplo. Rogério Ceni, você sabe quem é, né? É o goleiro. É o atual goleiro. Ah, claro, né? Quem é o Rogério Ceni? O Rogério Ceni é o goleiro e hoje ele é o técnico. Aleluia, senhor! Obrigado! Obrigado por essa graça alcançada, ela sabe quem é o mito. Meu Deus. Dó, casa, porque senão... Eu tava até comentando com o Matheus, eu não manjo disso daí, mas eu até falei pra ele. É, o Rogério, ele tem bastante experiência, porque ele, né, praticamente está no São Paulo desde, sei lá, desde quando fundou. Principalmente em tomar gol do Corinthians. Cala a boca. Ele é experiente. Não, a gente fez o 100 em vocês, né? Mas ele vocês tomar gol do Corinthians é experiente. O centésimo vocês não esquecem, velho. Erraram na verdade. 98. Vai, vai. Você quer mudar. Saiu até no site da FIFA, o centésimo, velho. Ah, então vou contar. Ué, mas a FIFA não é pra vocês que vale? Não, erraram. Não, foi parabenizado. Ah, agora vale. A FIFA vale agora. Você vale. Você é o Mundial 2000, se vale pra vocês, vale pra nós. Não, é brincalhão. Não, você é brincalhão. Vou te dar um brincalhão já aqui, ó. Para de falar de Mundial. Para. Agora tá valendo. Vamos magoar aí algumas pessoas. Vocês podem falar de Libertadores também. É. Vamos falar de Copa do Brasil? Não, eu vou falar de Sul-Americana? Não, Copa do Brasil, não, só que é mais fácil. Meia Sul-Americana. Meia Sul-Americana? Sul-Americana vocês não têm. Meia? Não, vocês têm meia? Não, que eu saiba, tá lá, sair, título sul-americano. Assim, tá escrito meia. Pô, vocês bateram meia. Nos caras pra os caras ir embora. Assim, meia. Ué, problema se os caras é cagão, o problema deles, velho. Eles jogam, né? Cagão, o problema é deles. Jogou meio jogo. Meio jogo, Dodô. Ué, mas o que vale é título, tá escrito lá. Título. Tá escrito lá. Lá onde? Copa Sul-Americana, você tá louco? Aonde que tá escrito? Título. Memorial de São Paulo. Não é meio. Título, não existe meio. É, por isso que eu tô não existe meio. Meio. O único que eu vi meio chupa, na vida Português e Santos. Português e Santos foi meio. Ali aprende é meio. Uma coisa, título internacional é com nós, velho. Contou errado o pênalti. Ah, vai. É. Isso aí foi lá no Corinthians. Mas foi meio, não, ali Santos, é meio. Não, Santos e Português. Calma. Santos e Português foi meio. Ô, Débora. Oi. Oi. Um beijo pra você, muitas felicidades aí no seu casamento. Contrato o Domênico que a gente vai na festa, tá? Com certeza. Ó, quando você casar, manda o bem casado pra mim, que eu sou apaixonado. Bem casado é bom. É uma coisa que eu faço todo casamento é roubar vagas. Bem casado não existe, né? Nossa, não existe? Não. Verdade. Não. Mentira, é doce. Aliás, ô Débora, Débora, eu não sei que hora que você vai trabalhar, a hora que você acorda, essas coisas. Que hora que você acorda? 7h30. Eu levanto 6 horas da manhã. Caramba, tadinha. Então, olha, quando você levantar 6 horas, é que se você acordar um pouquinho antes, eu ia te pedir pra você ouvir o programa Morde e Assopra às 5 da manhã. Começa das 5, vai até as... Não, é sério. 5 às 7 da manhã tem a reprise. A reprise, hoje... Não, por que eu tô falando isso pra ela? Porque amanhã tem a reprise do programa de hoje que foi sobre casamento. Ah, é verdade. Eu e o Ronaldinho ficamos dando umas dicas legais aqui. Então você ouve lá, você vai gostar, você vai ver. Tá bom? Ah, tá bom. Não, tá bom, obrigado pela dica. E não tem mesmo como trollar o Matheus assim, né? Trollando. Mais do que nós fizemos aqui, posso falar? É difícil. Ô, Débora, eu aposto com você. E se ele tava dormindo, ele acordou com tanta mensagem no celular dele. Então sabe o que você pode fazer? A gente chamou ele de boi, né? Chamou ele de lambiçal, né? Então você imagina só o que tá acontecendo com ele. Quem você conseguiu ele não, imagina. Ô Débora, você sabe o que você pode fazer se você quiser trollar ele pra valer? Fala o celular dele no ar aí pros caras mandar mensagem. Não pode, tá louco? Ô Débora, aí você vai ver o que é trollada. Ô Débora, só uma pergunta, os caras estão perguntando aqui no Twitter, você é gostosa? Mas que é isso? Ela vai casar? Ela não casou ainda, Domênico, calma. Mas não pode. Ela pode trocar o meia boca. Lavou, tá novo. Eu sou magra, tenho luzes, tá? Você tem Instagram? Tem Instagram, Débora? Passa o Instagram. O Vieira avalia pelo Instagram. Não, eu não. Eu sou casado, velho. É. Por que você tá abrindo o Instagram, então? Eu não tô nada. Tô... isso. A chupeta de baleia não tem, né, firmeza. Passa o Instagram, Débora. Manda... Qual que é o seu Instagram, Débora? Eu não tenho Instagram. Mas eu não vou. Desculpa, cara. Não tem Instagram. Não tem Instagram, tá estragado. A moça vai casar. É feio, é chamu. É. Não fala assim. Não, não é nada. Ela isso, acabou de não. falar que não é magra nem não, é gorda. Não, não. É. Não, gente, eu peso 60 quilos, eu tenho 1,63 de altura. Opa! Ah, perfeito. Tá maior que o Sombra. Maior que o Sombra. Eu já pesei 60 quilos quando tinha 8 anos. Então tá. Débora, obrigado. Acho que eu pesei 60 quilos quando eu tinha. Oito anos, eu lembro. Então tá bom. Débora, obrigado. Obrigado pela sua participação. Eu quero mandar beijo pra alguém e fica à vontade. Vamos lá. Com certeza, vou mandar um beijo pra minha família, vou mandar um beijo pro Matheus, lindo. Boizão, beijo, boizão. Eu consegui falar com os caras e você não. Ah, chupa, Matheus. Chupa. Chupa, Matheus, tonto. É, essa parte ele vai gostar. Obrigado, gente, pela atenção, sucesso pra vocês, viu? Falou. Então tá bom, obrigado, beijo, Débora. Tchau. Tchau. Estádio 97 em nome aqui. De HDI Seguros e debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mas eu queria saber, que dia que é hoje, hein? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de Cheddar McMelt, olha só. O meu preferido. Cheddar, adoro. Você vai gostar de Cheddar McMelt? Adoro. Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. É bom mesmo. Bom demais. Nossa. É muito bom mesmo. Tudo isso por apenas R$8 hoje, hein? Hoje é o clássico. É R$8 e com batata e refri sai por apenas R$19,90, tá bom? Sabadão tem novidade, hein? Tem triplo X-Burger. Esse é sensacional também. Bom, também e domingão é o dia que o Benjamin mais gosta. Ele só come esse. Dia de Crispy Bacon. Clássico do dia, McDonald's. Ele adora bacon. Mas gosta. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente, viu? Por apenas R$8 cada. Amanhã tem um clássico no McDonald's. Amanhã tem quarteirão. É o dia que o Sombra mais gosta, esse hein? É, meus amigos. Vai lá, é McDonald's, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui os jogos. Deixa eu mandar uma passeia. São Paulo tá jogando. 0-0. São Paulo jogando com o Vitória nesse momento. Temos aqui, deixa eu ver. São Paulo perdeu uns dois gols feitos. 21 minutos de jogo. Ó, perdeu uns dois gols. 0-0 por enquanto. Outro jogo que está em andamento é Ponte Preta e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Ponte Preta 0-0. Né, também 0-0 esse jogo. Daqui a pouquinho teremos Chapecoense contra Grêmio. Valendo a liderança. É verdade? Sim. Valendo a liderança do campeonato. E 9 da noite, ainda hoje. Peraí, Domingo. O que foi, o Lampadinha? Valendo a liderança. Ué, lógico. Se ela ganhar, passa. Vai golear o Mortal? Caso achar, vai golear o Mortal? Não vai, não vai, não. Qual é a diferença de gol? Agora a gente tá. Ô, Dodô, estamos com 7 de saldo agora. A situação é a seguinte, o Corinthians tem 13 pontos. O Corinthians tem 13. Se eles ganham de 2-0, empata. Não, empata nada. Eles têm que ganhar de 3-0 para ser líder. Sabe o ou seja, o Corinthians continua líder. Não, também não acho, Beira. Vocês vão perder de 1-0. Não, nós vamos ganhar de 2-1. 2-1. Pode cobrar amanhã. Aí vai pra GoPro. A GoPro, o Corinthians ficou com 10. Agora a Chape tem 6. Então a Chape só chegaria a 9 e não dá. Eu sei, mas é que é. Não pode ganhar da Chape, velho. A Chape não pode. A Chape é o segundo time que vai ser campeã, Mota. Que isso? Deixa, velho. E logo mais. E logo mais, 9 da noite, outro jogo, é o último jogo da rodada, da quinta rodada, Bahia contra o Cruzeiro. Bahia. Contra o Cruzeiro. É, e aí se encerra aí esta quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Bom. Tem mais recado aqui, né? Tem recado. O Mano vai dar recado. Fala aí, mano. Mano, fala de Bozano pra nós. Vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra emendar aquela noitada, sabe? Na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, na Energia 97. Só lembrando mais uma vez, faltando, acho que, olha, tá faltando pouquíssimos 4. Tava faltando 3, acho que tá faltando menos. Já agora deve ter, tá no finalzinho. Então, só pra lembrete, né? 28964665 pra você ligar agora e tentar ainda fechar o resort do Estádio 97, que acontece amanhã. Sim. Amanhã. Liga, ou seja, já. Nessa hora, a gente tá, vai estar tá terminando o programa direto lá ao vivo. Do Bourbon. No teatro. É, e vamos jantar depois, como é bom jantar. Puta, lá. Puta, meu, eu vou falar uma coisa, nossa. Posso falar, velho? Eu amanhã, eu não como nada, até a hora do jantar. É verdade, mesmo? É verdade. Como você não come nada? Pô, não como nada. Eu vou chegar no resort, o que acontece? Eu faço parte da produção também. Aí eu vou ter que ajudar o bar. Aí eu fico correndo. Mas não almoça, nada? Nada. Mas nenhum nada. Mas consegue? Só água e copo. Só água e refrigerante. Aí chega à noite e dá uma debulhada. Nossa, velho. Aí debulha. Vou te falar, velho. Não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. E uma coisa bacana que você fechando o resort, as refeições todas elas estão incluídas. Café da manhã, almoço e jantar. E as bebidas não alcoólicas também. Sim. Tá tudo incluso. Ou seja, no, na sexta-noite já começa. Você tem um jantar lá que você pode tomar lá o seu refrigerante, sua água, seu suco, na verdade, tudo incluso. Sim. Dia seguinte tem café da manhã, almoço, jantar. Ó, vou falar uma coisa, quem gosta como nós de comer, velho. Ó, sábado eu vou te falar uma coisa, tem a famosa feijuca. É bom, hein? É bom, hein, velho? Você é bom, viu? Nossa, aí tem, ó, o Lampadinha. Você que nunca foi, você vai ver, rapaz, você vai ficar louco. Ô, Lampadinha, vou te dar uma dica, velho. Do lado da feijuca, assim, quando você entra, do lado esquerdo, tem uma baiana. É bom. Tem um acarajé. Nossa, vou te falar, mesmo que você que não é muito afim e tal, pede só pra pouco que você gosta. É bom. Meu, ela é frito da hora. Não é assim que é feito, é demais, deixado, véio, lá. Não, tem umas coisas muito legais lá. Muito a top. Culinária dos e caras. E o caldinho é de feijão? Sensacional. Nossa. E no café da manhã, por exemplo, se você quiser, por exemplo, eu gosto muito, né? Tapioca, vocês gostam? Adoro. Tem tapioca lá, velho. Que sensa. A mulher faz na hora ali. É sem, olha. É tanta fantástico. Coisa pra comer, velho. Muito bom. Vai rolar rolando, velho. Então vai lá, liga 28964665, tá bom? 28964665 pra você já fechar, porque é amanhã. Chegou a hora. A nona edição do Resort do Estádio 97. E claro que teremos aí muitas atrações, né? Bingo, vamos fazer o bailinho no sábado, vai ter a resenha. A resenha é uma coisa muito legal também, pô, sexta e sábado. O bailinho, velho. O bingo do Estádio 97, não é verdade? Fala. Sim, muitos prêmios. Ah, né? E o principal prêmio, hein? Bravo. O prêmio tem será... tem dois prêmios que eu sei que a galera vai gostar. Não sei se você pode falar. Acho que eu fala um quatro só, prêmios. Vai. Os quatro prêmios do pessoal. Fala, Mota, fala. Mas eu tô falando um também que tem um... É a cabine. A cabine pode falar o outro. A cabine da véia é sensacional. O outro pode falar que eu já até sei. Que todo mundo gosta e adora. A molecada, né? Adora, né? Adora, adora. Ó, Motinha. Videogame de última geração. Videogame de última geração. Rapaz. É, cara. Daí, os caras vão dar um videogame. É, mas, mas tem as outras duas ainda. Que mas não vou falar. Não, surpresa, surpresa. Vai ficar sabendo lá. É. E tem duas coisas legais. Uma que vai acontecer no bingo. Pela primeira vez nós vamos levar. Não vou falar, não. Quem for, vai. Quem não for, vai perder. Vai ter uma interação muito legal. Uma interação muito bacana também. Tá bom? Uma interação do prêmio. É que é o prêmio maior, né? É o resort que amanhã tem. Estranho no Ninho, Thiago. Gostou de participar? Manda teu abraço pra quem se quiser, meu velho. Poxa, Dodô, show de bola. E amanhã nós estamos lá, hein? Gostaria de agradecer. Tá lá, mas eu não vou te cumprimentar, não, Leon. Rapaz, esse moto é muito fresco. Ó, a perna, hein, velho? Eu não aguentei mais você do meu lado o tempo inteiro, velho. Manda teu abraço, Thiago. Foi, foi tem show, hoje, de bola, tem. Show de bola, galera. Já deixei aí o currículo aí, qualquer coisa pra substituir o mano aí nas férias dele. Boa, aí, deixa o currículo. E gostaria de mandar um beijão pra minha esposa, a Glória, pro meu filhão, Vitor. Glória, Glória, aleluia! Eu odeio essa música, não faz glória, isso! Glória, Glória, aleluia! Eu odeio essa música. Chega. E mandar um abraço pra galera do Pânico da 2, que é o time lá nosso. Eu vim com a camiseta hoje pra mostrar. Legal. A galera ficava, mostra na câmera, mostra na câmera. Pânico da 2. Deixa eu tirar o microfone aqui. Pessoal vê, ó. Esse é o Lampadinha. Aí, galera. Galera, é nóis. De ouro. Tamo no estádio. No Ninho combinou tanto com o convidado. Não. Obrigado mais uma vez aí, Thiago. Amanhã a gente se vê, tá bom? Amigo. Valeu, abraço, galera. Falou. Obrigado, gordinho sensual. Chamou gordinho sensual. Valeu, Benedetti. Obrigado. Esse aqui é o Fábio Benedetti, santista. Bacana, obrigado pela participação aí. Obrigado por ajudar a gente aí. Tá bom? Chamou, não. Pula aqui, ó. Olha só, chupeta de baleia Vieira. Quero dizer aos senhores que a camiseta hoje, né? Presente de Fit Camisetas, ligue 29858840. Sim. Ou acesse fitcamisetas.com.br, porque Fit é o parceiro do seu evento. Quem garantiu foi a Débora Conceição. Ah, Débora! Chupa, Matheus! Você ganhou e o Matheus não, Débora. 3 dias úteis pra passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar, traz um documento pra rede. Bom, vambora! Bora! Tchau. Amanhã, direto do Bourbon, teremos a nona edição do Resort do Estádio. É de lá que falaremos o programa ao vivo. Obrigado a vocês todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado. Boa noite. Valeu, um grande abraço. Valeu, obrigado a você também que ficou aí com a gente no Estádio 97. Na sequência vem aí o horário político gratuito. Não começou ainda. E depois vem Night Sessions. Estaremos de volta amanhã em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E Extra. O Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora. Vem! Vem aí a Jaca. Horário político gratuito aí cedido aos partidos. Na sequência o Night Sessions, que você acompanha a programação da rádio. Tá muito legal no sabadão. É só você ficar ligado. 28964665. Dá tempo ainda. Deve ter um ou dois quartos ainda lá pra você, tá bom? Liga. Começou. A gente volta já já. Tchau. Partido Ecológico Nacional, o Partido da Sustentabilidade. Boa noite, sou Adilson Barroso, ambientalista, fundador e presidente nacional do Partido Ecológico. Peço licença para falar com você sobre soluções sustentáveis para nosso país. Veja o que dizia Dr. Enéas. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião não levanta voo. É, temos 97 a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo se só nós temos? Agora, só o nióbio permitir Luzia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Não tem nossa, nenhum atrelado ao dólar. Só ele, só o nióbio. E se falar do quartzo, nossa, é de primeira qualidade. Quando aparece a capa da revista, é do roubo do urânio. O senhor pode até mostrar, né? Roubo do urânio. É? Contrabando de urânio. Eu me divirto um pouco. Porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, na verdade, e víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. É, a coisa é, veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. Acabamos de ver com o Dr. Enéas que só com os minerais de alto valor poderíamos ser uma nação de primeiro mundo. Nossos minerais poderiam ser estratégicos para termos votos na ONU e para grandes negociações de outros produtos com vários países. Nosso Brasil é muito rico, tem muitos minerais, boas terras, chuva, sol, um grande polo industrial e tem uma população trabalhadora. Mas, infelizmente, os velhos políticos corruptos e maus administradores nos fazem ser uma nação pobre. Querem que milhões de brasileiros sejam dependentes deles, sendo seus eternos escravos eleitorais. Você precisa acreditar que existem outros brasileiros honestos que têm capacidade de tirar nosso país da miséria, gerar emprego, riqueza e nos fazer uma nação grande e poderosa, respeitada em todo o mundo. Vamos juntos defender esta ideia. Sou o deputado estadual Bruno Gonçalves do PEN Ceará, eleito com mais de 75 mil votos. Fazemos o município de Eusébio com o prefeito Assunção Gonçalves há 12 anos a melhor gestão pública do estado. Temos o menor índice de mortalidade infantil do Brasil. Na educação, temos 100% das escolas no tempo integral. Somos o único município do Norte e Nordeste com transporte público gratuito. O Eusébio, administrado por Assunção Gonçalves do PEN, possui o melhor padrão de vida do Brasil em cidades até 50 mil habitantes. Junte-se a nós, filie-se ao PEN. Sou Fernando, presidente nacional do PEN Jovem, e convido você, jovem, a levantar essa bandeira. Venha para o PEN. Sou Júnior Marreca, deputado federal e vice-presidente nacional do PEN 51, o partido que mais cresce no Brasil. O Partido Ecológico Nacional, que defende as políticas públicas sustentáveis para o desenvolvimento da nossa nação. Junte-se a nós, filie-se ao PEN 51. Com a força da renovação, o PEN 51 avança na Bahia com grandes conquistas. Em crescimento, já são dezenas de vereadores e vice-prefeitos, em um ano de trabalho sério e dedicado. Aqui você pode se tornar um deputado ou deputada, estadual ou federal, e ajudar a mudar a história política do nosso país. O PEN é o partido que cuida de você, buscando o equilíbrio da sociedade e o meio ambiente. E nós, do Partido Ecológico Nacional, damos o maior sentido ao termo sustentabilidade, pois estamos plenamente comprometidos com o interesse do trabalhador e com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Filie-se ao PEN. No PEN, a mulher tem o seu espaço político valorizado. E a prova disso são os espaços que elas vêm ocupando em todo o país. Em 2018, vamos ampliar ainda mais este quadro. Vamos eleger mulheres em todos os estados. Venha, junte-se a nós. O Brasil precisa de você. O PEN 51 defende uma maior participação das mulheres na política. Somos a maioria da população e temos uma representação de só 10% na Câmara Federal. No Brasil, recebemos, em média, 30% menos que os homens, desempenhando a mesma função. É preciso que mais mulheres participem e sejam candidatas para corrigir estas desigualdades. Pajé Laguna, índio brasileiro. Nila, mulher negra brasileira. O PEN terá candidatos a deputados, senadores, governadores e presidente da República. E pode ser eu ou você. Filie-se ao PEN 51. Vamos juntos defender o crescimento sustentável. Partido Ecológico Nacional. Desfaz-se neste momento a rede nacional obrigatória. Bina, bina, bina, energia. A energia que te move. A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cezinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory.

Marcelo Sick, Make You Sweat, FaZe e Afrojack. Eletro Hits, by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Eletro Hits. Baby, we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Music. Energia. Energia. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night session. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite de quinta-feira pra você ligado aqui na Energia 97. Começando mais um Night Sessions. Lucas Bochá, já postos. Que maravilha, que maravilha. Muito boa noite. Há duas quintas que eu não vinha pra cá. Hein? É, já tava estranhando já. Saudades. E aí, Lucão, beleza? Beleza, e você? Tudo na paz. Ó, só queria dizer uma coisa. Hoje, antes da gente começar, eu tenho um cara aqui muito especial no estúdio comigo, tá do meu lado. Dá um oi. Yo, yo, yo, oi. Pra quem não sabe, esse é o Pedro Henrique Lúcio Schmitz. Porra, nem minha mãe me chama assim, velho. Achei isso. Nem ele lembra quem é esse, né? Mais conhecido como Pete Schmitz, pra mim um mestre, o doutor do House Music. E hoje vamos quebrar tudo num B2B super especial. Prestigiando aqui o Night Sessions, tá só começando. Lucas Bochar na área, tá no ar, hein? O fino da House Music. House Music. Night Sessions. To deny, I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They seem to be nothing but the soul. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secrets will tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being not superior. True like ice, true like fire. Thank you. Shadows by my head every day. Nobody in the world is so clever, and I can give you my heart no matter. We can keep ourselves forever, like the way we flow together. Sessions. Through the windows, you rose and shade.